Atenção, Transamec! É o top de 4, já vai! Já vai! Prepara que agora é a hora do baixo, frente e soco. Eu gosto de jogos e nunca jogo pouco. E os que se incomodam, eu logo deixo loucos. Que ficam de cara quando toca. Prepara, eu não quis ouvir e-mails e adiantei. Com a diversão da vez eu enlouqueço, eu sei. Esse bonde é bolado, a gente tem poder. E o podcast é feito pra você. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Prepara que agora é a hora do baixo, frente e soco. Eu gosto de jogos e nunca jogo pouco. E os que se incomodam, eu logo deixo loucos. Que ficam de cara quando toca. Prepara, eu não quis ouvir e-mails e adiantei. Com a diversão da vez eu enlouqueço, eu sei. Esse bonde é bolado, a gente tem poder. E o podcast é feito pra você. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Para. Diversão começando a sua 137ª edição! Alguém aí teve um pouquinho de vergonha e fez só tipo um Meu papai. Não sei quem fui. E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar, ou melhor, perguntar para a Microsoft. Que porra foi essa, Microsoft? Que isso que vai ser ou não tá sendo? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilatos. Meu vídeo de cassete quebrou, agora eu vou comprar o Xbox One pra ter dois e fazer cópia de fita de novo. Que barato é louco, maluco. E a gente reuniu aqui um time de super especialistas na X-Caixa, que são poucos aqui no time Baixo Frente Soco, então temos aqui o HGK Solid. Olá a todos vocês caixistas, o futuro é nosso. É negro, mas é nosso. Eu acabei de pensar uma coisa mais inteligente, é vem pra caixa você também. Vem! Então, gente, a garotinha tá lendo! O Kinect tá lendo! Aquele que sempre estou jogando, Yogadoshi! Prepara, que agora... Pô, era pra fazer uma frase, mas isso não sai da minha cabeça por causa do tio spoiler que vocês me deram aí. Spoiler! E o maior fã de Mega Man que eu conheço, com vários bonequinhos, o de Rod. Aí eu tô sem frase, eu esqueci a frase que eu ia falar. Ele é porque ele é pai. Exatamente. É isso aí. Nessa semana nós vamos. Tudo isso muito. Depois dos e-mails. Meu caralho, eu tô isso aqui pra ler e-mail. Falo curto, acho que é assim, pegar e-mail pra dos outros. Meu tem DRM, meu irmão. Tem DRM agora aqui. Alô? Inimigo, tá aí? Toque do Brasil. Então, pega o seu patinete que agora é hora da leitura de e-mail. Olha só que um baço aí, toco. Hoje nós vamos ler e-mail que nem banho com língua presa. Língua presa, assim, cara, já consegui o monitor todo, tá? Inimigo, essa semana... Tá nojento porque eu tô babando na barba, aí fica uma coisa assim. A minha barba, eu diminuí, eu aparei minha barba essa semana. Ah, não, né? Não, bro, eu tenho saco. Consegue, né, Moisés? Moisés não consegue. Inimigo, essa semana foi aniversário daquele culpado de tudo aqui do Baixo Frente Soco, o senhor. Aquele pelo qual foi culpado de a gente não lançar no episódio há 2 semanas, né, meu amigo? É verdade! Foi aniversário dele e eu postei lá no nosso Facebook o seguinte: hoje é aniversário do senhor Eternidade, deixe aqui os seus sinceros desejos. Tivemos vários comentários. O Pyron disse: quer dizer que o senhor Eternidade tá com anos em festa? Então tudo de bom, seu comunista filho de uma puta. E teve lá 30 comentários, vários, né, nesse tom, igual do Pyron, mandando se fuder, etc. Menos um que foi o melhor de todos, que foi o da mamãe da Eternidade, que comentou lá. Aí, mentira! Filhão, comentou aqui. Aí, filhão, feliz aniversário. Muito bom. Aí, mamãe da Eternidade, a lordeza dos... Flango com catupiry. Flango, né? Flango. Então, todo mundo lá deu parabéns, comeu o bolo do senhor Eternidade. É um puto, fez 20 e... 6, né? 26. 26 e alguns quebrados aí, alguma coisa assim. 6. E semana que vem é a nossa diva, Debs, que faz aniversário também. Todo mundo pode dar presente no Steam dela. O Steam dela é I'm Debs, E-M Debs. E o do Senhor Eternidade é Animals Were Harm. Quem quiser comprar presente, pode comprar pra ele também. E agora pros e-mails, de verdade, né, Nish Inimigos? E-mail aí, muitos e-mails. Muitos e-mails, nós estamos revisando muitos e-mails aqui. Nós já estamos direcionando todos para a nossa sessão de caderninhos direto pro Senhor Eternidade. Ele já anota tudo ali e foda-se. O primeiro e-mail é do rapaz aí que não tem nick de CS. Vamos bater ele agora, vai ser o Limão Prateado. Exatamente, porque é o Vinícius Prata Lima, então é o Limão Prateado. O Prateado disse o quê? Ele disse aqui: aqui quem vos escreve sou eu, com toda a obviedade desta frase, e é a primeira vez que escrevo um e-mail para um podcast. Cara, isso é uma coisa que tem acontecido recentemente com a gente, né? As pessoas escutam a gente, elas ficam emocionadas e têm a vontade de mandar pela primeira vez um e-mail para um podcast, né? Realmente agradeço muito a todo mundo que faz isso, cara. Acho que um dos maiores elogios que a gente recebe é esse, tipo, o primeiro e-mail para um podcast. E quando você manda e-mail, a gente gosta de receber e-mail, a gente gosta de ouvir a sua opinião, né? Então a gente não fala, mande seu e-mail de sacanagem, né? Tipo, manda seu e-mail, acho que saco, manda não. A gente quer ver a opinião. A gente cria. Exato, a gente esquece muita coisa, a gente gosta de levar porrada ali também. Sim. Dois jogos do podcast em especial estão no meu coração: Tomb Raider, que eu joguei como louco em seu lançamento, e BioShock Infinite, que eu ainda não comprei porque não terminei de catar latinha suficiente pra comprá-lo. Então ele tá no coração sem ele antes de jogar, mas tudo bem. Isso é que é hype, né, cara? Hype é você amar um jogo sem ter jogado ele ainda. Uma coisa que esse novo Tomb Raider, que eu acho simplesmente uma futilidade gráfica, é a função 3FX. É uma buçanha aí que inventaram. A função 3FX? Que deixa a cabeça da Lara modelada fio por fio com física individual pra cada um. O que, na minha humilde e péssima opinião, deixa o cabelo mais irreal. Ela fica parecendo uma propaganda de shampoo ambulante. Chega a ser retardado. Um abraço a todos vocês. A Bebs mora no meu coração. A Bebs mora no coração de todos nós. Aquele carisma em forma de mulher humana. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado, Bebs, por todo esse amor. Muito obrigado a tudo. Abraço. Até semana que vem. Acabou isso aqui. Esse e-mail foi rápido, foi ligeiro. O próximo e-mail é do Firestalker. Kleber, lá de Manaus, no Amazonas, olá, panqueiros, socadores, amigos e etc. Tive ausência na minha pequena cidade de Natal, aproveitando meu Super Nintendo, pá, o mês de maio foi foda, blá. É, meus favoritos foram o cast da Disney e o Final Fantasy. Não, a série FF foi a que mais me marcou no mundo dos jogos de diversão, porque aprendi muita coisa em inglês jogando FF 4, 6, 7, 9. Ele pulou 5 e 8, olha só. O meu preferido da série. Falando nisso, a música Romanship, citada pelo Ilapso no último Nisco Ninja, não fazia parte da trilha de FF3, nem na versão de DS. O tema é do álbum de arranjos vocais Eternal Legend of the Winds. Esse disco é muito bom, baixem aí. E foi incluso posteriormente na abertura da versão de iPhone da FF3, não foi de DS, que eu falei, falei errado. Mas então tá no jogo, então tá valendo. Não, mas eu falei que foi de DS e não era de DS, era do iPhone. É. Mas errei. Era uma música cantada. Não, valeu pro Disco Ninja, que eu passei a informação errada. Falei merda! Ele. No mais, excelente episódio de reviews sobre a última leitura de e-mails. Fiz também o desenho que a Bebs me encomendou no nosso Facebook, com o homem, cara, ele é super forte, super nu. Ao lado da Bebs, a melhor de todas, ele colocou a Debs vestida de trovoada. Trovoada, voa forte, como vão. Liga de ação agora. Melhor desenho, moleque. Melhor desenho, cara. Abraço e estamos por aí. E, cara, vejam Liga de Ação no YouTube. Procura lá, tem o primeiro episódio. Já linkei no episódio anterior desse aí, vou até linkar de novo, vamos procurar. Espero ver, eu vou ver de novo, espero não achar ruim depois de velho. Não vai achar, não, é muito bom. A Liga de Ação, agora. Tá ligado que um amigo meu, o Daniel, ele me deu um presente, que ele me deu um boneco, um comando em ação. Ele deu? Que não, ele me deu, tá aqui. Ah. Só que ele falou, eu comprei pra você porque eu lembrei do mergulhador fedorento que você se amarrou. Cara, muito melhor personagem, cara. É por fedorento. Aí ele falou, derrete o boneco e deixa ele igual. Mas é isso aí. Próximo e-mail aqui é do Black Striker e ele diz aqui: fala, sonintendistas funkeiros. Esse elogio, né? Essa alcunha, nossa, ficou marca registrada. Eu gosto, eu gosto. Funkeiros sonintendistas. Isso aí. É estranho como, com a decadência e fim eminente desta geração de consoles, de forma inversamente proporcional, os jogos tendem a ser os mais fuderengos de todos os tempos. Ni no Kuni foi uma surpresa agradável pela descoberta de sua incrível beleza gráfica, e ouvir sobre Injustice me trouxe ótimas lembranças da festa de aniversário do meu cunhado Davidson, por onde jogamos noite e madrugada adentro este excelente game de porradaria da DC. Bom, um abraço a todos e fui. Um abraço pra você também. Gostaria de dizer que masturbação visual é com o Ni no Kuni, estamos aí, mas todos esses outros jogos são muito bonitos também, a beleza gráfica de todos os jogos é surpreendente. BioShock Infinite é graficamente animal. Lara Croft, por mais que o nosso compadre aqui em cima tenha reclamado dos cabelos esvoaçantes L'Oreal porque eu mereço, também é incrível, fora os gemidos da Lara, né, que... É, não, isso, essa parte aí foi mais hype do que outra coisa, você vai ver quando você joga. Mas gemidinhos da Lara é sensacional. É, essa atriz nova manda bem. O próximo é o Marrobário. Marrobário, é assim que se lê, né, o nome dele, né, discorda? Marrobário, é isso? Marrobário, não, é Marrori Zero, alguma coisa assim. Não, é um M, arroba, tá, porque dá um zero, né? Um zero, não, ó, é M, arroba, R-I, zero. Marrobário Zero disse, bom dia, caros companheiros Baixo Frente Socadores, descobri recentemente vocês pelo Phoenix Down e devido à escassez de Beat Studios. Cadê os Beat Studios aí? Porra. Muito obrigado, Juninho, por trazer ouvinte para nós. Valeu, Juninho. Brother. É, ótimo podcast sobre músicas de games. Passei o meu gosto de games pra minha variação pessoal de podcasters. Ouvi primeiro de Sonic, depois de Chrono Trigger. Pra mim, o melhor jogo já feito. E aí ele curtiu e nós curtimos a sua curtida. Tá curtido aí? Muito obrigado, Marro. Ele termina assim, bruscamente. Não manda abraço, não manda beijo, não manda tchau. Ele pode ter mandado abraço e o abraço não passou no crivo da Seifa, da Seifa Elapsal. Ah, entendi. Por via das dúvidas, vamos dar outra face. Um abraço pro Marro Barizero. E o próximo aqui é do Leandro Zeus. Zeus! Como é que é? Zeus! I will have my vengeance! I will kill you! Bloody foda-se! Que a dublagem agora é o Ricardo Juarez que dubla o Johnny Bravo. Ele que dublou o Kratos. Olha só, sério? Hup, hup! Amarradão, Zeus! Vou matar você! Vou ter minha vingança, Zeus! Sinistro! Amarradão! Não, cara, se eu visse o Kratos falando assim, porra, Zeus, sinistro! Eu vou, então. Então, isso, a pessoa não vai associar de dedo se fizer isso, né? Mas se pegar o Johnny Bravo e colocar uma frase do Kratos do God of War novo, eu vou... Vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Zeus, você está muito sinistro. Abarradão. Vocês me deixaram empolgados para jogar o novo BioShock. O Tomb Raider eu já quero, kkkk. Mas prometi finalizar os Gears of War que comprei. É isso, até a próxima e passando pela Tijuca para tomar umas cervejas. É isso aí, mano. Zeus é um ouvinte novo. Ele havia comentado isso no e-mail dele, então ele não sabia ainda. O nosso último Baixo Frente Pizza foi no bairro Tijucano da Tijuca. Exatamente. A pizzaria ali perto do shopping Tijuca. E eu gostei do lugar, te confesso que eu gostei ali. Eu tô pensando seriamente se a gente devia fazer ali de novo. Então, o lugar é legal, a pizza só não é tão legal, né? Mas tudo bem. Cara, nenhum lugar de rodízio. A pizza é de menos, né, cara? É, nenhum lugar de rodízio a pizza é boa. Então, foda-se. Quando é boa é muito caro, né, o rodízio. É. E o The Jesus, nosso compadre. Não, rapidinho, só um último aqui. Gostei aqui. Não, esqueci o que eu ia falar. Pode falar, continua, foda-se. Você tem tempo de lembrar. Ah, aliás, eu lembrei, quando você falou do Ni no Kuni, que é a punheta visual. Um dia desse eu fui dormir e tava de madrugada, botei no Cartoon Network, né? E tava passando Pokémon. Por algum motivo relacionado ou não, eu sonhei nesse dia com Pokémon. E era Pokémon feito pro estúdio Ghibli. Então, tipo, Totoro era um Pokémon. Caraca, irado! Que é perfeitamente um Pokémon, moleque. Totoro versus Snorlax, né? Quem é o mais, né? o Lobão Okami bizarro lá da Mononoke, que é um cachorro, sei lá. Também, porra, perfeito, cara, perfeito. Pô, quero ver Mononoke de novo. Porra, Mononoke Hime. Nausicaan também, se quem nunca viu. Todos os Ghibli. Vamos fazer um podcast de Ghibli. Secretão Ghibli. Não, Secretão não é Freestyle. Freestyle é pra. A gente vai um dia vai lançar uma nova linha de podcast que não é sobre videogame, é sobre qualquer merda. Aliás, eu acho que eu achei os 30 minutos perdidos daquele episódio, hein? Eu acho que eu posso ter achado. E aí, já viu, né? Já viu, né? É Freestyle, olha lá! Mas é um Freestyle muito atual. Entendi. E o The Jesus, o nosso Gabriel Imperiano, motherfucker, ele mandou o seguinte e-mail. É padrão o Senhor da Eternidade falar que algum jogo é uma merda e o jogo ser foda? Próximo da lista, Deadpool. Bom, eu não sei se o Deadpool vai ser bom. Enfim, eu tô achando. Não tô pagando pra ver ainda. Eu quero ver qual vai ser. E, bom, mas o Senhor da Eternidade, ele. A frase típica dele é: é um lixo. É um lixo. E aí dá parágrafo: é justo. senhor da incoerência é assim. Beleza. É isso, né? Algo mais? Algo mais? Não, é exatamente isso, cara. O Senhor da Eternidade, ele só não é o senhor de todo ódio e hater, porque ele esconde a cobra pra ofuscar todo o brilho do Senhor da Eternidade. O Comandante Cobra, ele tem um papel social. Um papel social muito bem definido na sociedade, né? Porque as pessoas precisam do ódio pra ter o equilíbrio, ódio, né? O ódio é necessário. Exato. Não, aí, não tem luz sem escuridão. É, lá nos nossos comentários, uma galera comentou, Renato Pepim, o próprio Bigode Rimura, KVP, o Fred, né? Sempre Fred. Fred é moderador lá do... Ele realmente é moderador dos nossos comentários. Ele pode aprovar comentários. Eu pedi pra ele fazer isso recentemente. Porra, dá preguiça de vez em quando. Aí uma galera lá entrou pra xingar o Batendo Roupa Gigante. Certo. O Stock lá comentou também. O OMG falou que o Ninokuni isso é bom até o segundo enfrentamento com o Shadar. Isso é quase o final do jogo, diga-se de passagem, mas tudo bem. Ah, então, bom, razoável, né? Imperador Gestalt falou que foi a melhor abertura de sempre. Foi aquela, foi reprise daquela do 96. Foi o Ele tá jogando. Ela tá jogando no Embala Dimensão. Olha só, digo uma coisa que eu tinha falado num outro podcast, que eu tinha falado com o Ilapso, mas a gente não chegou a falar isso em nenhum podcast, que nós vamos lançar aqui a coletânea Disco Ninja. Nós vamos lançar um CD duplo com encarte, arte maneira, pra você baixar e imprimir aí o seu CD maneiro, que vai ter os vencedores de todos os rounds dos 10 Disco Ninjas. E as melhores The Best músicas de abertura. E as The Best músicas de abertura. A gente quer que vocês escolham as The Best, né, cara? Porque... eu tô pensando numa forma razoável da galera escolher, mas tá dando um trabalho porque o Audacity demora pra carregar os episódios inteiros pra botar essa abertura. Mas vai rolar. Lá. E é isso aí, os comentários, o tudo, etc, blá blá blá. Muito obrigado, galera. Essa semana não vai ter episódio separado de e-mails, não, tá? Acabou aqui, um beijo, um abraço e até a próxima leitura de e-mails. Ou até o próximo secretão, você nunca sabe quando sai também, nunca, né? Nunca se sabe, nunca se sabe. Ou até o próximo vídeo no YouTube também. O próximo... Olha só. O próximo streaming? Próximo streaming? Pô, até a próxima vez que eu vou te assaltar na rua. Olha lá. Até a próxima vez que vai ter assalto na rua, você nunca sabe. Você nunca sabe, nunca sabe. Então é isso, ouçam o episódio sobre o Shone. Ah, Shona mesmo, né? Shone! Abraço, tchau! Meus amigos, todos nós aqui assistimos, ou pelo menos deveríamos ter assistido a conferência da Microsoft. Nós nos emocionamos, nos decepcionamos, nós criticamos, nós vibramos com algumas coisas que foram ditas pela empresa que fez o nosso sistema operacional preferido. Agora, eu venho aqui perguntar pra vocês, antes disso, na época do Xbox pretinho, que ninguém amava, houve uma evolução muito importante para o Xbox 360, onde a Microsoft precisava entrar num mercado totalmente dominado pela Sony. Vou perguntar pro Solid aqui, que é o nosso amante do Xbox 360, quais foram os grandes pontos importantes no Xbox 360 para ele fazer o sucesso que foi nessa geração e competir com o campeão da geração anterior? Bem, boa noite a vocês todos. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Galvão. Ah, sobre o Xbox. Então, assim, primeiro, a estratégia do Xbox é uma estratégia muito interessante da Microsoft. Lá, há muito tempo, não atrás, ela percebeu que ela precisava invadir a sala, não bastava ter o mercado de PCs, que existia um movimento já de você levar o seu PC pra sala, né? As pessoas já faziam isso já há muitos anos, e ela viu que tinha maneiras melhores de fazer isso, que isso era o futuro, né? O Video On Demand, IPTV. Então a Microsoft, ela queria dominação global, como toda empresa maligna, né? Uhum. E ela resolveu fazer um videogame, ela entrar no mercado que ela não entendia absolutamente nada. Não, mas rapidinho, só, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque você falou assim, que a Microsoft é uma empresa maligna. Eu acho muito engraçado como uma maligno é muito dependendo do referencial, né? Porque quando você compara a Microsoft com a Apple, as pessoas falam que a Microsoft é a paladina e a Apple é... Porra, a Microsoft é a coisa mais linda que já existiu perto da Apple. Aí quando você bota ela no mundo de joguinhos, você fala, não, a Microsoft é do mal, a Microsoft cobra pela live, que coisa escrota. O cara que fala isso é o mesmo que usa o Windows pirata desde 1995. Exatamente. E o Windows é um dos softwares mais bem programados de todos os tempos, hein, cara? Meu irmão, brincadeira não. Pra você fazer um software, que um sistema operacional que rode a porra toda, que tipo, você baixa qualquer coisa na internet, qualquer um desenvolva, e que rode lá, que tenha vírus ou não, obviamente tem seu mérito, né, cara? Vai se fuder. E todo mundo... E pra ser uma ideia do mérito que a Microsoft tem também, todo mundo já teve ou tem um Windows PPP2 e a Microsoft não trata nem aí. Pode ter. Não só funcionar com todos os softwares, mas também com qualquer hardware, né? Pois é. Muda qualquer peça de qualquer fabricante e qualquer vírus também, né? Qualquer vírus. E às vezes ela te fode na atualização. Você tem que matar seu computador. Aconteceu comigo. Não, isso é padrão. Isso é padrão. Agora, várias coisas te fodem em atualizações, assim. Meu irmão, a Apple. Você pode falar da Microsoft, mas a Apple é mestra em te fuder com a atualização, né? Tu fica empolgado. Mano, é só ver o preço dos bagulho da Apple, moço. Quer falar, a Apple, ela gosta do consumidor. Aham, vai ver o preço. Mas vamos aproveitar que a gente falou de Apple. E sabe qual é a diferença da Sony e da Microsoft pra Apple até ano retrasado, sei lá, quando o cara morreu? Ter um cara que sabe vender as coisas. Porque o que essas empresas não têm, é Nintendo também, e todo mundo aí que tá no videogame no meio, dá pra gente colocar, o que eles não têm é um filho de uma puta que saiba vender e te colocar na sua cabeça, fazer um inception de uma necessidade que você não tem. Aquela figura carismática e representativa da empresa, né, cara? Careca ou não, com câncer ou não, usando moletom preto e jeans ou não. Isso seria, é necessário. Seria alguém que soubesse te enganar bem, então? Não, cara, tem que ter um ator, um gênio. Entrando nessa linha aí de como vender as coisas e tal, o careca da Apple era fodão. Cara, assistam a palestra do Simon Sinek no TED, como grandes líderes inspiram ação. Ele explica justamente como a Apple e várias outras empresas fazem pra convencer. Não, lógico que não é tão simples, né? Mas o argumento dele é excelente. Pra convencer você a comprar a parada. E aí ele fala, ele dá exemplos tipo, por que que você nunca compraria um MP3 player da Dell, mas você compra da Apple, sabe? Que também é uma empresa de computadores. E ele explica como o cara vende, como é que ele se comunica e por aí vai. Porra, é foda pra caramba. Isso não tem nada a ver com o programa, mas vale muito a pena ver. Eu vou colocar os links aí no post, desse vídeo aí do TED, How Great Leaders Inspire Action, e vou colocar pelo menos aí na postagem um link, qualquer coisa, pro livro desse cara, que é um livro muito bom também, que é Comece com o Porquê, né, que é a mesma coisa, é a mesma coisa da palestra, só que um livro, e vale muito a pena aí pra quem tá em mercado de trabalho, comprando Xbox, comprando PlayStation, vale a pena pra todo mundo. É importante porque os videogames, eles passam por uma geração agora que é muito sobre inovação, toda hora eles querem inovar, querem botar alguma coisa diferente, e trazer uma coisa nova pra sua casa, pra você comprar um produto que você não via necessidade de ter. Quem não é videogame. Isso não é videogame, isso é tecnologia. Tecnologia se vende assim. Pois é. Inspirar necessidade onde não tem ou onde, sei lá, foda-se, não faz diferença. Era uma necessidade latente. Às vezes. Às vezes é uma necessidade latente, às vezes ela nunca existiu. Às vezes não existe. Não existe necessidade que existe. Falei. Cara, Bernardo. Soltei a bomba. Os produtos especificamente japoneses que existem por aí te provariam o contrário, cara. Tenga Egg. Tenga Egg. Tenga Egg, cara. Pode ser que tenha egg. Porque a necessidade de masturbação pode ser uma coisa discutível. Agora, com certeza não tem um porta-papel higiênico pra você colocar na cabeça. Um chapéu porta-papel higiênico. Isso com certeza é uma necessidade inexistente, mas o Japão tem um produto específico pra isso. Que existe? É uma coisa de humor, não é? Não, é uma coisa de Japão. Humor, não, é Japão. O Japão, ele torna o humor uma coisa séria, entendeu? Pois é. Serious business. Vamos usar o Japão como referência. Voltando à história da estratégia da Microsoft, ela tinha três caminhos para a dominação global. Através do PC, através de invadir na sua sala e através do celular. E através daquele MP3 player deles, que eu esqueci o nome. Zuni. Era um mobile. O Zuni vai ser um sucesso, hein? Não compre. Anota aí que o negócio é... Mas assim, então essas estratégias nem todas deram muito certo. Né? Especialmente na parte mobile, a Microsoft deu muito tiro, errou muito tiro, né? Mas no Xbox One, se vocês me permitem dizer, eu acho que foi um sucesso. Foi quase um fracasso, mas talvez tenha sido um sucesso. Eu já vou fazer a ponte com o Xbox 360. Por quê? Primeiro que ela entrou no mercado porque ela não tinha a menor tradição, né? Então ela já tava competindo, pô, a Nintendo tem 100 anos de idade, né? A Sony inovou com o PlayStation 1, que foi um grande sucesso, que também abriu portas, já tinha um mercado consolidado com o PlayStation 2 quando o Xbox apareceu. Deixa eu só te fazer um parênteses. Eu até concordo com você que era um mercado específico em que ela não tinha experiência, mas o fato da Sony ter entrado 5, 6 anos antes, não me lembro agora, e ter tido o sucesso que teve, era de certa forma, uma inspiração pra você olhar, pô, se os japoneses conseguiram e eles também só fazem filme e televisão, a gente que faz computador também consegue. Aí tem uma certa diferença, porque a Sony, ela é especializada em produtos pra consumo, né, de eletrônicos. A Microsoft não. Qual é o grande business, qual é o grande core da Microsoft? Software. Operacional, que é software. Ela não entende muito de produção em massa, de aparelhos, entendeu? Até que tem umas certas divisões, mas não... Tem, assim, não, tem. Comparado com a Sony, sem dúvida, até porque a Sony tava envolvida com a Nintendo. Mas some a isso, o fato de que você tinha uma empresa que tava pulando fora do mercado, que no caso era a Sega, então tinha um slot ali esperando alguém entrar. Tinha um espacinho ali pra alguém. Uma pessoa mais sã ou mais pessimista poderia falar, cara, na verdade isso é um grande sinal pra não entrar nesse barco, porque, cara, a Sega que manja muito bem tá se ferrando, entendeu? Ela não se ferrou porque ela fez uma estupidez muito grande, não. Foi por algumas falhas na estratégia do Dreamcast, que por acaso... Por algumas estupidezes. Mas não foi uma coisa muito gritante, sacou? Não caiu um meteoro na fábrica dela. Foram alguns erros de estratégia que... Foi um meteoro metafórico, né? Meteoro da apurrinhação. Tá bom, aí o que acontece? Com o Xbox One, ela começou muito devagar, né? As vendas não emplacaram. Na verdade, o Xbox One era um Pentium 3 embalado, pra quem não sabe. Na verdade, o Xbox One só emplacou com o Halo. Essa é a verdade. Foi um jogo que fez a plataforma vender. Eu acho que é até mais do que o Halo 2, no caso. O Halo 2. O que fez o Xbox vender e criar uma base de fãs 360 pelo sucesso que teve foi a Live. Por mais que a criação da Live, por mais que a Live seja uma plataforma que você paga anualmente um valor pequeno, se você for por mês é um valor pequeno, por mais que você pague pra poder jogar, que o povo reclama, piriri pororó, é só você procurar quem vê nos Twitters, nas redes sociais da vida, quem tem a PSN e quem tem a Live. Quando o cara da Live reclama que a Live tá ruim, com qual frequência o cara da PSN reclama que a PSN tá ruim? Então, assim, o que eu acho que firmou a base do Xbox 360 foi a Live bem estruturada. Por mais que você tenha que pagar anuidade e tal, como eu falei, a base sólida do sistema online, de jogatina online, que você com um modem de 500k consegue conectar e jogar razoavelmente bem um FPS tipo Halo 3, ajuda muito na hora que você... É verdade. De chamar fã, assim. Que é só o Halo é injusto, né? Porque o Halo fez sucesso por causa do multiplayer, né? Não foi a galera do ganchinho, não? Do ganchinho? Do tapa-olho do ganchinho. Que aqui no Brasil tinham dois tipos de pessoas. Pessoas que estavam procurando pirataria e as pessoas que queriam continuar o legado delas, né? Muitas pessoas foram pro PlayStation 3 porque elas não estavam meio avoadas do que estava acontecendo e tal, e compraram o PlayStation 3 porque era o sucessor do PlayStation 2, e o PlayStation 2 foi o videogame que dominou absurdamente, principalmente aqui no Brasil. E só que o mérito que eu dou pra Microsoft, que eu bato palma, foi, além da Live, ela trouxe não só um ambiente pra você jogar online, mas como ela trouxe um ambiente detalhado e rico em si. Ela criou a necessidade de todos os videogames terem um ambiente virtual, terem troféus, achievements, whatever, que o Wii não teve, mas o Wii U já tem agora. O Wii U também foi forçado a ter um ambiente online bem melhor, que o do Wii era uma merda. A PSN tinha, mas era um cocô, e viu que a Microsoft estava metendo peru nela por causa disso e resolveu reestruturar tudo. Você vê jogos no começo do PlayStation 3, tipo Devil May Cry 4, tipo Assassin's Creed 1. Esses jogos não tem troféus, cara, troféus. A Microsoft inventou o pênis virtual. Inventou o pênis virtual. Isso foi um diferencial, porque o troféu, ele tá lá no seu ambiente virtual, que é pros seus amigos verem. Ela trouxe os players mais perto um do outro com a internet, coisa que a Sony, de praxe dela, fez depois. A Sony, ela nunca veio, eu já falei isso outras vezes, já levei pedrada por causa disso, mas vou falar de novo. A Sony, ela nunca vem com inovação pesada no mercado. Ela sempre deixa os outros inovarem, dá uma olhada e copia. Que nem a Blizzard. Eu diria, que nem um pouco a Nintendo, cara. Eu vejo a Nintendo um pouco disso também. Isso, ela mergulhou na loucura com o Wii, cara. Então, ela inovou na questão do controle de movimentos, aí eu não vou negar. Mas cara, do que adianta lá o controle de movimento, só que todo o resto não tinha, entendeu? Ela só, sabe, ela espera uma coisa dar muito certo, tipo, não tem probabilidade nenhuma de dar errado, ela vai e faz. O Wii, na minha opinião, foi uma exceção, porque se você for reparar todos os consoles que a Nintendo lançou, ela esperou uma base tá pronta, uma base tá definida. Quando ela lançou o Nintendinho foi assim, quando ela lançou o Super Nintendo foi assim. Então a Nintendo, ela alterna. Eu acho que, no caso, né, falando, ela inovou efetivamente em dois momentos da história dela, assim, 100%, foi com o NES e com o Wii. Antes foi, ela seguiu sua tendência de mercado, que é o que ela tá fazendo com o Wii U. Mais ou a menos, Nintendo, né, cara? É uma caixinha de surpresas, cara. Quando você acha que ela vai fazer alguma coisa, ela faz outra coisa completamente diferente. Pô, por exemplo, com o N64, ela surpreendeu ao andar pra trás. No momento que já tava todo mundo já considerando a mídia ser o CD, ela continuou no cartucho, só que ela deu uma melhorada na capacidade gráfica do videogame, né? Foi pra 64 bits, eu não falo pra caralho disso, mas as pessoas não entendem exatamente o que isso é, mas a verdade é que todo mundo esperava um passo à frente, ela deu um passo atrás. Isso talvez tenha minado um pouco a longevidade do aparelho, mas é o que acontece, ela acaba compensando de outras maneiras, entendeu? Porque os jogos first party da Nintendo são que sustentam o videogame, entendeu? Tudo bem, não, senhores, eu concordo com a maioria do que vocês disseram, mas deixa isso pro episódio 150. Beleza. Porque, né, vamos falar todas as contas. Você não lembra, porra, pode te entender, está seu babo. Só falando rapidinho, sem dúvida a Live no Xbox One foi um visor de águas, tem introduzido um ambiente que era muito já era habitual no PC, ela conseguiu transportar bem, né, portar essa experiência, porque ela não é exatamente igual, ela é adaptada ao console, que funcionou muito bem, a questão da por voz e blá blá blá blá blá. E o Xbox 360, ele deu um passo além, ele tem tudo, obviamente, que o Xbox original tinha, só que ele adicionou certas questões que estão tornando obrigatórias no mundo de hoje, que é essa convergência de aparelhos, né? Cada vez menos você vai ver aparelhos dedicados quando você tem aparelhos que podem também fazer isso. E eu acho que a estratégia do 360... A Microsoft sempre deixou claro que a estratégia dela no mundo dos jogos era uma estratégia de três videogames. Isso sempre foi claro. Então, a gente pode falar, o Xbox One é o primeiro videogame, é o videogame mais videogame delas, né? O Xbox 360, ela, no meio da trajetória, ela já tinha preparado a plataforma pra abrir, né? Você vê Netflix, você vê transmissão de TV, você vê várias outras coisas que são além das era videogame. E essa estratégia é potencializada agora com o Xbox One, que é muito mais que um videogame. Ele é um, sei lá, um media center. Ele é um aparelho, um integrador de várias mídias pra você ter na sua sala. Uhum. Eu acho, assim, as principais críticas que eu vi foram as pessoas falando, mas eles esqueceram que é um videogame. Mas, sinceramente, no mundo de hoje, em que você tem tanta, uma parcela tão grande das pessoas que consomem mídias de entretenimento, usando tablet, usando joguinho de Facebook, usando diversas formas diferentes, além daquela especializada, né? A gente tem que ver que o console como plataforma específica para jogo é uma coisa que não tem futuro. Ó, e na minha opinião. Quero falar muito sobre esse lance. Quero muito falar sobre esse lance que a Microsoft está apostando no centro de entretenimento e mídia no videogame, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só queria perguntar aqui pro nosso amigo Yogodosh. Não vou perguntar o que você está jogando. Gostaria de perguntar aqui. O que você... Até porque essa pergunta não seria correta, né? A gente aprendeu no Baixo Frente Pizza, que é o que você estou jogando. .com.br, exatamente. Mas eu queria, assim, tirar uma dúvida. É, você assistiu a conferência da Microsoft do novo Xbox One, certo? Assisti metade e depois só vi os highlights. TV, television. Mas tá ligado. Sports, TV, television. E eu acho interessante a gente ter levantado esse aspecto no que o Xbox 360 acertou, que foram coisas que o mercado via necessidade e nem todo mundo percebeu, né? E ela mandou aquele tiro certeiro e conseguiu moldar o mercado a partir das coisas que ela introduziu. E eu queria perguntar pra você, você acha que com essas premissas novas que a Microsoft está inferindo no novo Xbox, ela vai conseguir mudar o mercado, vai conseguir trazer uma coisa nova, ou são inovações que vão ficar mais de lado como videogame? Então, eu vou responder falando basicamente um resumo do que eu acho dessa briga toda de qual é melhor PS4, Xbox One e etc. Que é basicamente o seguinte, a gente só viu metade do que é o Xbox One. Uhum. Essa apresentação pra mim foi focada na família, como o Gaio diz, go home and be a family man. Gaio não, Gilly. Gilly. Ah tá, Gimli. Giller. Eu falava Gimli. Gimli. Não, Gimli é na Terra-média. Mas depois eu acho que na E3 eles vão focar mais nos gamers. Acho que o nego tá muito precipitado discutindo de qual é melhor, qual é pior agora, mas eu acho que ela tá certa, cara. Tá certo com C nesse caso. Tá certo. Tá certo aí. Isso focar na família inteira, pô. Porque eu pelo menos não acompanhei. Eu como não vi o vídeo no dia, porque foi num horário ridículo aqui pro Brasil, pelo menos 2 da tarde, as pessoas trabalham, né? Deveriam. E eu não sou funcionário público efetivado ainda, aí eu não vi. E quando eu cheguei em casa, só vi aquele negócio do TV, TV, Sports, Sports TV, eu falei, vai pra puta que pariu, vê essa porra não, e acabei não vendo, porque... Pô, eu tava vendo ao vivo o início e achei tranquilaço, cara. A do PlayStation... A do PlayStation eu já achei horrorosa, assim, eu falei, cara, não vou perder mais uma hora da minha vida, assim. Então eu já não vi, e eu tô achando essas conferências cada vez mais idiotas e enfim, isso é outro... Mas eu não vi, eu nem vi muito esse lado da comparação entre, vai ser melhor e o PlayStation vai ser pior. O máximo que eu vi foi diante desse mar de pessoas reclamando, né, ou zoando, que parece um videocassete, foi um cara que devia ser bem fanboy falando, vai ser muito melhor que o PlayStation 4 porque eles pelo menos mostraram o console, coisa que a Sony não fez. E tipo, foda-se, né? Assim, só deu mais tempo pro outro fazer um negócio menos feio, no máximo. Exatamente. Então, mas assim, eu resumo essa questão do Media Center que a galera criticou tanto como uma coisa simples, assim. Quando a gente queria o PlayStation 1 e a gente ia pedir o PlayStation 1 pros nossos pais, qual que era o principal argumento? Pai, roda CD, você não vai precisar comprar um aparelho de som depois. Quando foi comprar o PlayStation 2, pai, roda DVD, é um aparelho de DVD em casa. PlayStation 3 é um Blu-ray. Então assim, cara... PlayStation 3 foi o Blu-ray mais barato que tinha no mercado na época, cara. Então, E o 2 foi o de DVD mais barato da época também. Eu concordo. Não, eu comprei o meu por 1000 contos, cara. Não, Ah, importadão da Japão. Eu concordo plenamente com o cara nesse sentido de ambos os consoles, daí fanboyismo à parte, que assim, só foi mostrado metade. A Microsoft, o que eu acho que ela errou foi ela ter já mostrado o console e ter passado muita informação sobre o videogame. Uhum. O que iria ter. Porque dá tempo da Sony fazer exatamente o contrário e sair com a boazinha da história, entendeu? O que ela errou foram nas entrevistas pós apresentação. Isso, exatamente. Nessa coisa de se esquivar, de não vou falar sobre isso, ou vou falar só isso sobre isso, você dá uma margem pra uma série de interpretações e aí agora já tem gente falando que vai ter que se conectar na internet uma vez por dia, quando não ficou evidente se é isso mesmo, que não vai rodar jogo usado, quando na verdade também não ficou evidente se não vai rodar ou se vai ter que pagar e... eu acho que não tá evidente isso nem pra eles ainda. Eu acho que todas as empresas estão uma olhando uma pra cara da outra falando, e aí, quem vai ser a primeira a fazer isso pra ser a culpada, pra todo mundo apontar o dedo e fazer também. Apontar o dedo e falar, foi você que financia essa merda. Que tá todo mundo se entreolhando nessa merda. Sobre isso que o Diogo comentou, de, o argumento é que toca Blu-ray ou toca punheta, enfim. Tem o seguinte também, as televisões hoje em dia já fazem isso tudo. O Xbox entra no Hulu, entra no Netflix, entra não sei o quê. Porra, a sua televisão mais nova aí que você vai comprar, a próxima televisão que cada um de nós comprar aqui faz isso também. Vai ter lá um espaço pra colocar o cabo da internet, acabou. Vai entrar na internet? Também, né? Porra. Você conecta o computador na televisão e pronto. Qualquer coisa com internet agora é smart, né? Pois TV, smartphone, smart geladeira, smart raquete de mosquito. A televisão, a televisão de um americano médio nos anos 90, quando ele colocava no Seinfeld, era smart também, que era um problema inteligente. Nossa senhora. Aí, Goku, o... Agora, esse evento, eu não acho válido mais de, ah, é um centro de entretenimento. A televisão é a porra do centro de entretenimento, não precisa de mais nada. É punhetação qualquer outra coisa. Vou te dar um ataque aqui. Chorou porque, hein? Se liga, minha mãe assinou agora a Netflix e tá amarradaço no Netflix. Ela vê... A minha também, cara. Ela vê Netflix no iPad dela no quarto e quando eu não tô em casa, o que ela faz? Ela vem no meu quarto, liga minha televisão, liga meu PlayStation, aprendeu a usar o controle do PlayStation só pra entrar no Netflix e assistir. Não, tudo bem, mas isso é porque a sua televisão atual não tem Netflix. Não, não tem. Então, aí que tá. A televisão atual de um europeu, de um japonês, de um americano, não tem NetNow. Tá, é tipo Net. Na verdade, tem. Eu falo, mãe, é de graça ali o Netflix, que a gente só paga mensalidade. Ah, tá. Pô, devia estar usando o meu ainda, que é mais barato. A televisão atual de um europeu médio, de um americano médio, de um japonês médio, se não é hoje, será no fim do ano, que Natal as pessoas trocam de coisa. E aqui no Brasil, ainda mais aqui no Brasil específico, ano que vem tem Copa do Mundo. E a gente sabe que é a época que mais se vende televisão. Isso é um dado estatístico sabido, data foda-se, todo mundo sabe disso. A próxima televisão que o brasileiro vai comprar, o pessoal de classe média alta já vai começar a comprar esses smart TVs que hoje custam 3 mil, mas ano que vem vão ser 2.500, 2.000, que vem com Netflix, vem com a porra toda, viria com Hulu, se tivesse Hulu no Brasil. Então, pra que eu quero Netflix no meu PlayStation 3 ou no meu Xbox? Hoje eu preciso, mas na minha próxima televisão eu não vou precisar. Então, eu não sei até que ponto isso é um grande atrativo. Adaptado, né? Eu acho que assim, porque é um negócio que eles estão mirando pro fim do ano. Então, porra, a gente tá em maio, até o fim do ano já veio os feriados, veio outra Black Friday, não sei o que, bababá, e vai ver, quando chegar no fim do ano, foda-se que tem Netflix no Xbox aí, beleza. Mas eu acho que eles estão focando mais também numa plataforma de entretenimento. Eles, assim como hoje em dia, a PSN, a Live, até a, sei lá, Play Store do Google, a Apple Store da Apple, elas não vendem só um tipo de coisa, não vende mais só jogo ou só aplicativo, no caso da App Store. Vende livro, filme, pirubuceta, vende tudo, moleque. Então você entra lá... Vende a buceta lá. Mas não, verdade, e nisso eu concordo com você. Você tem essa plataforma, que aí seja substitutivo de outros conteúdos sob demanda, que fogem um pouco da linha Netflix Hulu, que são coisas de arquivo, de acervo, etc. Eu acho que às vezes a Microsoft, muitas empresas, elas estão focando em fazer uma plataforma tão completa pra você, que você não precisa de outras coisas. Você vai comprar aquilo ali, você vai estar 100% satisfeito. Só que, será que você vai conseguir passar 100% de satisfação em todas aquelas áreas num videogame? E outra coisa, nós estamos aqui há 30 minutos falando e só falamos de televisão. Exato. Ou seja, tá igual aquele highlight. Mas isso é um assunto mais pertinente. Por que eu acho que é interessante que o Xbox seja um media center? Eu não acho que essa estratégia é ruim, eu acho que ela tem muitas vantagens. Porque é o seguinte, eles querem que você consuma tudo através do Xbox. Por quê? Porque isso facilita a venda de mais conteúdo pra você. É como se o seu overlay, a sua UI fosse o Xbox e de lá você consumisse as coisas. Quem sabe até num futuro você não tem nem cabo, você só tem internet consumir através do Xbox. E mais, o Xbox ele faz uma parada que nenhuma TV faz, que é esse multitasking, sim, fácil. Então foi a demonstração que apareceu, parece ser muito legal. Você, pô, eu quero ver a TV num canto, aí eu quero botar o Twitter, não, eu odeio o Twitter, mas você pode botar o Twitter no canto. Você quer lá, trabalha, volta. A transição entre uma parada e outra, por exemplo, eu vejo minha mãe. A minha mãe tem muita dificuldade em pegar a porra do controle remoto e apertar input, e entender que aquele input é da televisão, que é diferente do Blu-ray, porque ela plugou o Netflix no Blu-ray, então ela tem que usar o controle, botar o TV pro Blu-ray, do Blu-ray pro Netflix. Bom, mas cara, garante que a sua mãe vai achar mais fácil apertar os botões do Xbox. Não. Ela não vai apertar botão nenhum, cara. Esse é o negócio. Xbox! A Microsoft tá vendendo a ideia do tipo, Xbox fala pra você, fala comigo, fala, pede pra mim, pede. Isso é uma parada que eu acho que vai ter resistência em alguns aspectos também. Não, sei lá. Isso. Eu comprei a porra do iPhone 4 por causa do Siri, por causa da assistente. Tu usa, merda. Falando sério, tu usa? Eu usaria mais se morasse nos Estados Unidos. Então, aqui isso no Brasil, isso é muito otimizado pra quem fala inglês também, né, cara? Não, eu fico falando inglês pro celular aí, que é idiota, mas tudo bem. A Microsoft também não tá fazendo Xbox pra brasileiro, tá fazendo pro público em geral. Americano. Mas assim, o negócio da Siri, eu não sou muito chegado em Apple, mas eu vou defender. Aquilo é genial, aquilo é perfeito, só que nos Estados Unidos. Parada pra vender, né? Aqui não dá pra nada. Mas assim, eu acho que mesmo que tivesse aqui um sistema que entendesse português, eu não consigo imaginar minha mãe sentada no sofá falando, Xbox, liga o Netflix, e ele ligando. Eu acho muito assim, ele vai entender alguma coisa errada e vai abrir, sei lá, alguma coisa pornô, sem querer. Isso. E minha mãe vai ficar constrangida, vai falar, Pedro, não sei, Pedro, tá passando pornô. Aí falar, você que pornô... Geralmente é português. Aí o Xbox vai falar, você pediu pornô do Pedro. Aí vai abrir os meus pornôs lá, minha mãe. Caralho, não! Você pediu, caralho. Não! Você pediu, meninas gritando não para o caralho. Porra! Porra, e você usando sua mãe de exemplo pra isso. Porque... Não, não, é uma situação constrangedora, né, cara? É bastante. Complicado a gente pensar dessa forma também, porque é uma tecnologia nova que eles estão tentando trazer e gera essa repulsa, entre aspas. Resistência, né? Essa resistência, exatamente. E outra, se a Microsoft não tivesse mostrado nada disso, todo mundo que tá reclamando que ela mostrou estaria reclamando que ela não mostrou. Correto. As pessoas gostam de reclamar da Microsoft, cara. Não, eu gosto de reclamar. Não, elas gostam de reclamar, ponto. É, reclamar, ponto. Não, mas da Microsoft mais do que da Sony, isso é verdade. Porque assim, a Sony... As pessoas reclamaram, reclamaram mais da Microsoft porque a Microsoft deu mais motivos pra reclamar. Porra, a Sony não mostrou nem a fuça. Mostrou o controle. A Sony não mostrou nem a fuça da porra. Ela se reservou. Disso não vão reclamar por ação, vão reclamar por omissão. Olha só, é o que o Lápis tá falando. O que o Lápis tá falando, Sony, é que é o seguinte: a Sony deu um motivo pra reclamar. A Microsoft deu alguns motivos. Porque a Sony não mostrou muita coisa. Se ela não mostrou, as pessoas reclamam que ela não mostrou. A Microsoft, como ela deu muitas coisas pra. Ela mostrou muitas coisas, as pessoas reclamam de cada coisa individualmente, porque as pessoas reclamam. Mostrou pela metade, né, por cima. Uhum. Aí fica essa porra, vai ter que entrar na internet todo dia. Se eu quiser viajar no fim de semana e levar o videogame, não leva o videogame, né? Vai viajar. Mas se eu quiser levar o videogame pra casa da minha avó, não sei o quê, pegar. Isso é uma merda. Você pensa no Steam, que é uma plataforma super disseminada, super aceita pela população gamer aí. Você tem que estar online. Você quer jogar o seu jogo offline? Eu instalei Bastion no meu laptop e levei pra Saquarema, que tava chovendo, queria jogar. Eu consegui conectar um dia, no dia seguinte ele falou, não, você precisa entrar na internet. Eu tive que rotear a internet no meu celular só pra ele identificar ali e deixar eu jogar. Cara, que saco. Mas ninguém reclama dessa merda. Ninguém reclama dessa merda. Como o DRM na Steam é tão intrusiva e ninguém reclama. Mas eu também, é até isso também. Se eu quiser o Bastion do Ninja Inimigo emprestado do Steam, ele tem como me emprestar? Não, eu tenho que comprar o meu. Aliás, eu comprei duas Bastions já. Eu tenho uns 5 Bastions diferentes nessa porra desse jogo. Mas isso, mas galera, se vocês querem comparar também com o Steam, é meio complicado, galera. Primeiro, esse lance da internet. Você tá muito mais acostumado. Nem todo mundo tem Wi-Fi em casa. Nem todo mundo conecta na internet no celular, no computador, no videogame, no tablet e o caramba. Então todo mundo tá acostumado a estar online. Beleza, o seu computador tá conectado à internet é uma coisa, é uma realidade comum. Mas às vezes o seu videogame estar conectado não é uma coisa tão imediata, porque às vezes o videogame tá na sala e na sala não chega o cabo de internet. E nem todo mundo tem Wi-Fi em casa. Não, e sem contar que o computador é uma coisa estática, né? O computador, a maioria das vezes, ele fica ali no mesmo lugar. Você não vai levar o seu computador pra casa da sua avó. E o videogame, você tem o hábito de levar ele pra fora de casa. Eu levo o computador pra casa da minha avó porque eu faço Lampari lá na casa dela. Mas enfim, tudo bem, até acho válido essa posição. Mas o usuário médio de Xbox, pelo menos o usuário médio que joga videogame, ele é um cara que deve ter um Wi-Fi em casa, né? Ou assim... Grande parte do videogame passa pela internet. Uhum. Passa pela internet. Hoje em dia, principalmente. E a gente tem que agradecer, ou não, a Microsoft por isso. A Microsoft foi quem trouxe o peso da internet nos videogames, cara. Porque se não tivesse a Microsoft aí, ia ter o Wii com uma conexão de internet de cu, ia ter uma PSN do foda-se aí. E o PlayStation 2 que tinha que comprar um modem pra funcionar. Que pra funcionar e que eles não te davam nada pra eles. Você não tinha nada lá. Você não tinha quase nada pra fazer. Você jogava, como é que era o nome daquele jogo? Phantasy Star. Foda-se, só isso. Bom, pessoal. Cara, e assim, é complicado, porque a gente também tá falando muito da nossa realidade aqui. A realidade do brasileiro médio não é a realidade do americano médio. Sim. Tanto é que eu vi umas notícias, eu não sei o quão verídico é, o povo japonês gostou de uma forma geral, gostou da novidade. Uhum. Das novidades do 360. Pô, mas é do Xbox One. A Microsoft entrar no Japão, moleque, essa... Microsoft entrar com peso no Xbox no Japão, essa aí eu quero ver. Essa... Eu não tô falando que é impossível, não. Mas tô falando que eu vou bater palma pra Microsoft se ela conseguir. Porque o japonês, moleque, ele consome a Sony ali e a Nintendo como se fossem... O cara que compra o Microsoft lá, compra o Xbox, ele é tipo Apple mesmo. Quando o cara compra o Xbox lá no Japão, cara, o cara tá tipo assim, ok, bullying. Eu sou a Jujuba Verde do pacote, que merda. Pô, mas Jujuba Verde no Japão, meu amigo, pô, é cheio, né? Yo, Rod, o que, que você acha que vem nessa geração dos rumores e coisas que talvez confirmaram, talvez não? O que você interpreta que vem aí de ruim? O que, que você acha que vai ser escrotice? Cara, acredito que essa questão de você ter atualizações diárias, eu não vou falar que você tem que se conectar. Conexão, na minha concepção, seria pra atualizar. Eu acho que isso é escroto, porque não precisa ser todo dia isso. Parece que eles estão querendo usar isso de uma outra forma pra pegar os pirateiros. Talvez o videogame seja fácil de desbloquear aqui no 360. E como hoje você atualiza o 360 pirata e ele trava de novo, eles vão exigir essa conexão diária pra travar todo dia e evitar que o cara use pirata. Ah, mas a partir do momento que tu desbloqueia e tu manda o pipipichu bunda lelê ali, moleque. Você ignora o lado dele ter que conectar a internet, ignora tudo. Não. Mas tem uma hora que, por exemplo, tem jogos que você não consegue jogar porque o jogo precisa de uma atualização. Entendi. E aí quando você atualiza, o videogame trava de novo. Tá querendo me dizer que... Deixa eu ver se eu interpretei isso. Tá querendo me dizer que o futuro vai ser mais ou menos assim. O jogo que vai vir no disco vai ser tipo 80% do jogo em si, mas algumas coisas vão ter que ser baixadas on the fly, on the go ali na hora online. Senão... Exato. Mas a Sony tentou fazer isso com o PlayStation 3. O que acontece hoje é que se o jogo sai e exige o firmware 6, que não tem desbloqueio, um dia depois tem um patch pra rodar com o 3.55 pirata. Eu sei não, porque beleza. um amigo meu tem um PlayStation desbloqueado, eu baixei 1 milhão de jogos pra ele já, então... Não, mas imagina isso todo dia, Lápis, você tem que fazer isso é ilógico. A quantidade de trabalho que você tem que ter, né, imagina, por exemplo, a Konami lançou o Metal Gear 5. Todo dia tem uma merda diferente e todo dia a Konami vai ter que colocar um patch de atualização pra porra do Metal Gear funcionar, entendeu? Logisticamente é totalmente inviável, eu concordo. Cara, pra quem usa pirata, tá fudido. A resposta... Esse é o fato. Eles estão fazendo isso... Mas olha só, o cara que joga... Tá certo, cara. O pirataria ferra eles pra caramba. Eles têm mais é que detonar os piratas mesmo. Ferra em partes. Mas assim, ferra bastante, porque o videogame, ele é vendido numa margem negativa na maioria dos casos. E onde eles ganham é no licenciamento de jogos. Então ele tá te vendendo um negócio que ele toma um prejuízo de $50. Porque ele sabe que você vai comprar pelo menos 3 jogos ao ano e esse dinheiro eventualmente vai voltar pra eles. Então eles têm toda razão de coibir a pirataria. Tem. Mas não é por causa disso que eles não passam fome por causa disso, não. Eu também acho que tá certo, tem que tentar evitar, mas ninguém passa fome por isso, não. E o cara que é pirata, se ele não tiver um videogame, ele compra um adaptador de Xbox 360 pro computador e baixa tudo no computador. Isso aí. A vida dá um jeito. A vida é um jeito. Ele dá um jeito. Joga emulador Super Nintendo. Porra, ninguém vai morrer por causa disso, não. Não, isso a questão é verdade. É o seguinte, essa coisa de atualizar diariamente ou periodicamente passa muito também por essa coisa que a gente já começou a falar do DRM, do jogo usado. Não é nem do jogo emprestado, é do jogo usado, né? GameStop. A maior inimiga das soft houses hoje é a GameStop. E lojas do tipo, mas a GameStop é a principal delas. Que o cara compra o Metal Gear Rising, joga uma semana. Ah, zerei. Aqui, ô vendedor, me compra essa porra que eu não vou mais jogar. Ah, tá bom, te pago $20. Tá bom. Então gastei só 40, joguei o jogo, satisfeito, ó, toma. Aí o cara vai, pega aqueles $20 que ele gastou no jogo, realoca lá o jogo como 35, vende, pronto, e fica assim o resto da vida. 35 não, moleque. Eles vendem. É tipo, o jogo custa $60, eles vendem um usado lançamento, sei lá. É, vamos supor, agora. Eu não sei, BioShock Infinite. Se você for na GameStop agora e comprar um BioShock Infinite usado, você vai comprar por $50, moleque. É, eu passei 5 minutos da minha vida numa GameStop na minha vida tentando comprar o Catherine pro Ludobardo só. Então não deu tempo de ver a parte de usados. Não sei como é que eu era rato de GameStop quando eu tava morando lá nos Estados Unidos. É, não duvido não. Aí, beleza, é isso, entendeu? E essa porra dessa GameStop e loja tipo é o que teoricamente está fudendo o mercado de venda de jogo, porque todo mundo compra usado agora. Não tem mais por que você comprar jogo novo. Você acha que o mercado de jogos usados afeta mais a indústria de videogames do que a pirataria? Acho que afeta tanto quanto. Tanto quanto. Afeta tanto quanto. Não, porque afeta menos. Eu acho que não. Porque, assim, primeiro, o mercado de pirataria você não consegue mensurar. Não consegue medir. Não sei quantos piratas tem. A verdade é que não, você pode estimar, mas você não consegue medir. Não, quem adquire jogos piratas, você não consegue mensurar, mas o console eu acho que você consegue. Acho que também não, porque quem te garante que só porque eu não entro na internet e não tenho uma conta da Live, meu joguinho é pirata. É, isso é verdade. Tem um amigo meu que tem um Xbox original, não desbloqueia porque não acha graça, mas também não entra na internet. O Mamute, que é um PlayStation 3, entra na internet uma vez na vida, assim. Pra atualizar os troféus dele. Pois é, os troféus. Então, troféus! Troféus! Meu próximo negócio agora é o troféus. Repete comigo. Troféus. Troféus. Degraus. Fala, degraus. Degraus. Pouca carta. Chapéus. Degraus da carreira ganha muito mais fé. Muito troféus. Integraus. Então, integraus. Isso aí. Agora, o mercado de usados é uma coisa que você mensura. E assim, todo ano quando sai os relatórios financeiros lá da GameStop, é absurdo quando os caras lucram e eles botam pra parece que de sacanagem, assim, mercado de usado, rendeu X milhões. É 70% do mercado da GameStop, do lucro, do faturamento da GameStop é, é usado. É usado, é muito dinheiro. E eles ganham muito dinheiro, é muito estúpido. Você entrega um jogo, dinheiro. Eles estão $10, eles vendem a 35 pro próximo babaca que entra. Não vendem a 35, cara, eles vendem... A diferença é porque lá nos Estados Unidos, nego, aqui, nego não dá tanto valor pra R$10. Mas lá nos Estados Unidos, nego dá muito valor pra $10. Porque $10 lá, você tem um poder de compra muito maior que com R$10 sim, aqui. Sim, sim. Dá pra comprar 10 sanduíches do McDonald's. Porra, você chega no dólar menu do McDonald's e faz a festa. Passa o peru e todo mundo. O lance é... Você compra dois de I.J.O. com $10. Você chega lá, você vende um jogo com $10 mais barato, que a qualidade vai ser a mesma. O jogo tá inteiro, tá na caixa, tá tudo bonitinho, tá tudo ali. O cara, por que o cara não vai comprar um jogo $10 mais barato? Aqui no Brasil, o cara vai falar, porra, prefiro comprar o jogo fechado, R$10 mais caro. Mas lá não, cara. O que eu via de gente que comprava jogo usado lá, era muita gente, cara. E eu mesmo... O americano dá muito mais valor ao dinheiro do que a gente, né? É só ver o como o nego cultiva a moeda de um centavo. Se o negócio é R$1,99 e o cara não te dá um centavo de troco, o cara reclama. Lá nego dá valor a dinheiro, né? Que nem aqui, não. Pois é, nos quatro, cinco meses que eu passei lá em Orlando, cara, eu vou te falar, eu ia todo... Tinha um dia da semana que eu ia na GameStop, que era o meu dia da GameStop. Quando eu chegava lá, eu levava um jogo do DS ou do Wii, que eu joguei, gostei, entregava e comprava outro, cara. Era as terças-feiras de noite. É, era tipo isso. Eu saía do trabalho, ia pra lá, entregava um jogo do DS, um jogo do Wii, trocava, comprava outro. E eu joguei uma porrada de jogo, assim. E eu não consigo me imaginar morando nos Estados Unidos sem fazer esse câmbio toda hora. Porque saía muito barato. Eu queria comprar, trocar um jogo, eu ia dar de entrada no jogo, cara. Isso, é igual trocar de carro. Pois é. Trocar de carro. É muito mais barato você pegar o segundo carro, o terceiro carro que o primeiro. Sempre. Só que aí que tá carro, você ainda devolve alguma... nem que seja... Não pra montadora, mas você devolve em traços pro governo, porque você tem que pagar imposto em cima do carro. A questão é que, assim, os caras, eles querem... Eles querem adquirir... Eu não tenho nada contra jogo usado, porque eu também já comprei jogo usado tudo. Mas os caras, eles querem adquirir um produto usado sem dar nada em troca pra quem desenvolveu o jogo, entendeu? Mas eu sou meio foda, porque o cara que comprou o jogo pela primeira vez, teoricamente, ele já pagou a conta, entendeu? Pois é. Não, cara, mas são duas... Porque quando eu compro o carro, tipo assim, a montadora não sai, pô, ele fez um bom negócio, né? Mas olha só, quando você compra o carro é um bem que quanto mais você usa, mais ele degenera. E jogo não? Jogo não, cara. Tipo, se deixar eu compro o jogo a $60, ele é lançamento, ele tá na estante. Não, mas é por tempo. Daqui a dois anos ele não vale $60. Tudo bem, mas aí você tá levando em consideração só a degeneração por tempo. Se você pega o carro zero, o Gol, comprei um Gol hoje, 30 mil, sei lá, tá um Gol. Parei aqui na minha garagem que eu não tenho. Depreciação por uso, então. Daqui a dois anos, ele vai estar lá zero, mas ele depreciou, porque tem Gol 2015, enfim. Olha só, tem dois jogos aqui. Um eu joguei... FIFA 2010, FIFA 2011 e 2012, no seu argumento. Não, mas olha só, vou pegar dois jogos aqui. Um que eu joguei pra caralho. Sonic 2006. E um que eu quase não joguei. O Ellen Noir. Pode ser. Não precisa nem Sonic 2006. Sonic 2006 eu joguei no chão e na parede, não conta. Vamos pegar. Procuni eu joguei muito. E é um jogo novo. Joguei pra caraca. Agora, vou pegar um jogo menos novo aqui. Sei lá, vou comparar dois jogos que eu comprei juntos, que eu joguei muito mais um e joguei muito menos o outro. O Deus Ex, Human Revolution e o Dead Rising 2. Comprei os dois. Você não comprou. Tá, ganhei os dois de presente. Zero bala. Ganhei os dois, zero bala. Joguei o Deus Ex pra caraca. E zerei o Dead Rising 2. O Deus Ex eu zerei duas vezes. Não tem nada que você olhe um pro outro que vai ter diferença. Se eu tivesse andado com um carro duas vezes mais que o outro, o carro que eu andei duas vezes mais que o outro vale menos. Vale bem menos, entendeu? A gente tá falando de apreciação por uso, é isso. Quando a gente... Tudo bem, beleza. Videogame, jogo no software não funciona dessa maneira. Não funciona assim. Tem uma depreciação por tempo também. Mas o problema desse negócio de, a GameStop não paga imposto pra vender jogo usado. A gente vai estar começando a querer criar uma grandeza nova dentro de um negócio que não tava previsto, entendeu? Mas ela paga imposto. O imposto de vendas, o sales tax, paga. Ela paga. Eu entendi o seu ponto também. Eu quis dizer que assim, o cara ele adquiriu, eu não vejo problema, eu realmente não vejo, vai parecer escroto, mas eu realmente não vejo problema. O cara pegar e você comprou um jogo usado, beleza, paga pelo menos uma taxa pra jogar o jogo, que é o que eles estão falando. Não o valor do jogo. Nego caiu de pau em cima disso. Então não não compra a porra do jogo usado, velho. Você quer comprar o bagulho usado, quer ser o... Mas o problema não é o usado. Tio Rod vai ser muito xingado no Twitter depois dessa, mano. Arroba Tio Rod. Diogo, o problema disso aí já não é o jogo usado. Se eu quiser comprar, se eu não quiser comprar jogo usado, não compra, de fato. Até concordo com você. Mas, porra, você tá me falando que se eu pegar o meu Mortal Kombat... Não, dá outro exemplo, porque senão eu ia dar um exemplo muito surubado. Se eu empresto ele aí no ar pro Ninja Inimigo, e o Ninja Inimigo quer jogar um modo online que não tem, mas se tivesse, ele ia ter que pagar. Ele uma parada que eu emprestei pra ele. Por tua conta. Cara, ainda tem um outro fator mais bizarro ainda, que se você parar pra pensar. Eu, se eu tivesse uma família, tivesse um filho, meu filho tivesse, sei lá, os seus 10, 12 anos... Cada um joga o seu. Ele ia ter um videogame, eu ia ter outro, meu irmão. A pior coisa que ia ter é se eu chegasse ao trabalho e quisesse jogar meu videogame, meu filho tivesse jogando videogame, eu ia ter que expulsar ele. Porque eu ia expulsar o moleque, porque eu ia querer jogar meu videogame. Agora... Tu é um pai escroto, né? Porra, nesse aspecto, se eu tivesse só um videogame... Pior que esse. É. Um cenário pior que esse, que é o seguinte cenário. Não, mas rapidinho, deixa eu só concluir o cenário. Que esse, eu chego em casa, tenho dois videogames em casa. Então, eu vou ter que comprar uma cópia de cada jogo. Exatamente. Uma cópia de cada jogo. Aí fodeu, moleque. Não, galera, a Microsoft já respondeu isso. Já falaram, você não vai ter que comprar um novo jogo. Se você pega o jogo emprestado, você joga com o login do cara. Não, mas isso não resolve o cenário que o Ninja Inimigo falou. Mas ainda assim, a Microsoft já resolveu esse cenário, que não é um jogo por account. Por exemplo, quando você tem uma conta na Live Gold, você pode associar ela a múltiplas accounts, de forma que você, seu irmão e sua mãe consigam jogar nessa conta da Live Gold. A mesma forma, videogame. Essa foi uma solução que já falaram que dá pra funcionar mais ou menos assim, sacou? A PSN não é exatamente um pra um. Né? PSN, se eu conectar e comprar uma coisa, eu posso baixar em duas contas. É, são duas contas, de verdade. Entendi. Aí você acha que eu teria acesso a jogar esse jogo em mais de uma conta. É, aí resolveria pelo menos esse cenário que você falou. Uhum. Se for esse caso, tudo bem, né? Que é a conta família, né? Por assim dizer. Mas... Se for isso, eu acho que não bloqueia o bloqueio ineficientemente. Enfim, não bloqueia a porra que eles querem fuder do mercado de usado. Mas é interessante o que o Yogo Dosh falou, porque isso meio que daria você a jogar, como jogar os jogos dos seus amigos, porque você poderia usar a conta deles pra jogar, etc. Mas você não conseguiria comprar o jogo online usado na GameStop. Porque aquele jogo estaria atrelado a uma conta do John Doe. E o John Doe tá na puta que você não sabe quem ele é. Não tem como acessar essa conta. Você... Claro, pode ter no futuro mecanismos de resetar a conta, igual tem no PlayStation. Sim, mas não tem como você verificar que, por exemplo, aquele jogo já foi instalado em X lugares. Senão vai ficar igual um carro, né? O único dono, né? Única conta na live. Eu não quero estender muito esse assunto, não, mas eu acho que, basicamente, você fazendo essa jossa da taxa, você não tá mais comprando o jogo. A Microsoft tá licenciando o jogo pra você, né? Isso eu acho muito suave. Mas porque ninguém lê aquela porra da EULA, né? Mas, na verdade, o jogo não é seu. Você tem a licença de uso. Sempre foi isso, sim. O Solid lê EULA, lê bula de remédio. Não, mas o pior é que é isso mesmo. Tanto é que rola uma discussão a respeito desse lance do Steam e dos jogos. Porque você não tem os seus jogos fisicamente. Quando você compra um disco, você tem um jogo ali. E se a internet cair, se tiver um local de zumbi, você conseguir um gerador de eletricidade, você ligar o seu computador, você consegue jogar. O Steam não. O Steam você vai ter que conectar lá. Aí você fala, porra, o que acontece se um dia a Steam falir? Eu perco todos os meus jogos que eu comprei? O que acontece? Se um dia eles quiserem cessar o meu uso, porque o que você compra ali é uma licença de uso. Isso é uma licença de uso do produto. Que é a mesma coisa que você compra o disco. Só que o disco, você tem uma coisa física ali que você abraça e fala, é meu, ninguém tira isso da minha mão. Vai se fuder. Agora. O problema do Steam é um problema parecido com o problema de banco, cara. Você tem dinheiro no banco? Ou dívida? Dinheiro no banco? Tem um valor no banco. Cara, se o banco fechar, meu amigo, seu dinheiro foi embora, cara. Se o Collor voltar a ser presidente, assim, você tem a licença. Se a Steam falir, eu não sou advogado, eu não entendo muito sobre o assunto. Mas o que eu imagino é o seguinte, eu vejo um pouco o que o Michael Pachter fala, mas é o seguinte, cara, você tem essa licença de uso. Se eles falirem, a licença continua existindo. Agora, se eles não conseguirem mais prover pra você o serviço, aí é um outro problema. Por exemplo, a gente aprendeu a comprar o jogo várias vezes, né? Gamer, a gente é meio babaca, a gente sofre esse problema. Eu acabei de descobrir que eu tenho um 3 Somnauts agora. Pois é, comprou o Rambo Bundle, ganhou de novo, né? Pelo menos você pode dar a chave pra alguém, entendeu? É mesmo, então estamos sorteando aqui um Somnauts. A primeira pessoa que comentar nesse episódio dizendo ganhei o Somnauts do Ilapso, ganhou, tá? Já coloca o nome do Steam. Eu imagino o cara que tá ouvindo isso no carro, que baixou assim que lançou e saiu correndo pro trabalho, tá no carro e falou, puta merda! Jogou no acostamento, pegou o celular. Acidente da vida paulista. Jovem bate o carro enquanto dirigia ouvindo podcast. Mas é meio complicado, você tem razão. ilusão, né? Mas o jogo não é seu. A gente tem essa ilusão na época do cartucho, né? O cartucho é meu, eu dou o cartucho, vendo. Só que essa discussão tá maior agora. Eu, sinceramente, na minha bola de cristal fajuta, eu achava que essa nova geração já ia ser tudo distribuição digital. Mas eu acho que eles não fazem. Eu ainda acho que vai ser. Não, mas eu achei que já ia começar a partir disso. Porque eu acho um retrocesso muito grande você ainda assistir mídia física e mídia ótica, além de tudo. Né? Mas porra, aí fode as lojas, cara. É, esse é o problema. Não, porque a cadeia de distribuição deles é baseada na revenda de jogo. É. Ah, mas vende aí o meu console, mas não vende jogo não, porque eu parei com isso. Mas então não vou vender seu console. Ah, mas a Amazon venderia teu console sem vender teu jogo? Não, a Amazon é só um exemplo. O problema é o Walmart. É, o Walmart, o Best Buy, a GameStop. A GameStop vai falir. Se você tem ação da GameStop, venda. Vou comprar, vou gastar meu espaço inteiro do GameStop estocando o Xbox, eu não vou poder vender jogo, que é muito mais rentável e etc. Né? Então, isso é uma coisa que vai ter que começar a mudar. E vai, acho que vai mudar aos poucos. Acho que a distribuição digital já é muito grande hoje em dia. Não, tem aquela discussão que se a mídia física acabar ou não. Nessa geração, a mídia física vai acabar. Mas é sim uma tendência a mídia física acabar. É igual o livro com o Kindle. O Kindle não matou o livro, o rádio não matou a televisão não matou o rádio. Mas, enfim, o perfil de consumo de quem tem esse perfil vai mudando. O Ninja Inimigo gosta de disco físico, porque ele acredita em falência da Steam e Apocalipse Zumbi. Não, eu gosto mais... bonito. Eu gosto mais porque eu sou nerd colecionador e gosto... Tem gente que gosta de colecionar figurinha, tem gente que gosta de colecionar Playboy, eu gosto de colecionar jogo de PlayStation. Eu gosto de colecionar boneco, por isso que eu tô aqui mexendo no Terry, no Shun e botando eles pra lutar. Pois é. Faz inveja mesmo que você tem um Terry. O Mega Man tem. Mas por exemplo, o último jogo em disco que eu comprei, eu acho que foi o Ultimate Marvel Capcom 3, já tem muito tempo, eu não lembro mais quanto tempo tem. E depois não comprei mais. O Last of Us que eu tô querendo comprar, eu vou comprar digital, porque vai ser. Você comprou de presente pra mim o Ico e o Shadow of the Colossus, né? É verdade, mas é porque você financia essa porra. Eu não, meu Shadow of the Colossus é digital. Entendeu? Mas eu acho que eles estão fazendo o terreno pra fazer um. Houve até discussão em outros podcasts, de fazer assim: a mídia física ela vai servir pra edições especiais. Sim. Que, por exemplo, no Japão, os Dungeons & Dragons lá de arcade, vai ser lançado uma edição especial em disco, com um monte de coisa. Sem boneco, pelo menos boneco? Isso pra me deixar sem boneco. Mas eu não compro, bro. Eu sou o cara que eu gosto de comprar meus jogos, mas eu não gosto de comprar edição de colecionador, porque edição de colecionador é muito caro. Vou comprar edição de colecionador Tomb Raider, $300 pra vir com um boneco lá. O boneco é maneiro, mas é $300. Porra, cara, você acha que $300 é caro? Você viu a edição colecionador do Grid 2? Eu não achei graça, porque eu não entendi. O que que vem no Grid? Vem um volante? Um carro do nada. Como é que é? Como assim um carro do nada? Vem um carro de verdade. Mentira. Um carro? Tipo, o Eco Sport de inimigo. É um Peugeot boladão. Quanto que é essa edição de colecionador? Tá, 300 e poucos mil dólares. Acho razoável. Olha o carro aqui. Grid 2? É esse aqui, não é? É esse carro aí que eu tô... Na verdade, é a edição especial do carro que vem com o jogo, né? Não é. Pois é. Pô, mas porra, eu compro esse... Me manda o link aí que eu vou comprar agora, meu amigo. Cara, é um monoposto de corrida, custa 190 mil libras esterlinas. Caralho, mas só vende na Inglaterra, porra, cara. Ai... Vendo que a gente tá discutindo tudo sobre a indústria dos jogos, mas falando um pouco do Xbox One. Então, posso puxar? Mas é porque ele envolve tudo isso. É porque ele trouxe à tona vários pontos de discussão que vão mudar ou não a indústria. Ele fez o que todo mundo queria fazer, mas ninguém teve culhão de falar, eu vou fazer. Ele tá apostando. Ele tá, que nem a Nintendo entrou na última... A última geração que entrou apostando foi a Nintendo. Agora que... Aí depois que a Nintendo entrou lá, fez a parada, todo mundo correu atrás. A Sony veio lançar o sensor de movimento dela e o Microsoft veio lançar o sensor de movimento dela. Agora, quem eu acho que tá entrando de cabeça e inovando nessa geração, talvez seja a Microsoft. O Wii trouxe algumas inovações aí, mas eu acho que a Microsoft, ela tá querendo gerar uma tendência totalmente nova no mercado. Ela quer ampliar o que ela fez no Xbox, que no Xbox ela trouxe essa tendência da internet, da live, da sua conta, dos troféus, dos achievements, etc. Ela trouxe isso e ela quer ampliar, ela quer trazer uma tendência muito maior nessa nova geração. Senhor Rose. Até porque a intenção desse programa não é... A princípio, eu não queria nem falar tanto de Xbox One, porque não tem nada pra ser discutido tanto assim, enfim. Nos nossos programas especiais da E3, a gente fala mais, né, cara? Não tem mais isso. Aqui a gente parou com isso. Mas a intenção mesmo, de verdade, é discutir como essas conferências, na verdade, já não servem muito pra nada, né? Não serve pra nada. A única coisa que elas servem, pra que elas servem, é pra gerar mídia. Boa ou ruim? Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu quero que falem do Xbox One. Se falarem mal, falem bem. Isso é importante, tem que gerar curiosidade, porque é isso que vai vender lá na frente. É isso que faz a GameStop publicar 15 artigos sobre Tech Mundo, Tech Tudo, G1, GameSpot, Game não sei o quê, todos os sites do mundo. Mas você acha desnecessário essas conferências? Pelo contrário, eu acho incrivelmente importante. Completamente desnecessário. Eu acho muito importante. Da forma como elas são, porra. Eu acho elas muito importantes do ponto de vista Steve Jobs, que a gente tava conversando, entendeu? Eles criam o hype, eles mostram ali pro consumidor, porque o público de videogame, principalmente, tem um público consumidor que quer consumir. Eles, quando eles vão olhar aquela coisa, eles falam, o que que ele vai me mostrar que eu vou comprar? Vamos lá, me mostra que eu quero comprar. Me mostra, moleque. Vamos lá, me segura aqui que eu vou comprar. O carteiro na mão. Quando o cara tá vendo isso, ele tá vendo, caralho, o que que eu vou comprar? O que o cara vai mostrar que eu vou comprar? E isso é na E3, isso é na press da Sony, press da Nintendo, press da Microsoft. O cara quer ver aonde ele vai gastar o dinheiro dele. Então é muito importante o cara fazer aquela apresentação pra dar um ar ali de mas onde o cara vai. Aí é que dá. Até que ponto a apresentação ela é válida do ponto de vista de demonstrar ao consumidor efetivamente o que ele vai ter e até que ponto é só circo de mídia de ah, porra, a Sony fez, vou ter que fazer também, caralho, que merda. É exatamente a minha reclamação é exatamente essa. Você fazer uma conferência que na verdade você não tá mostrando porra nenhuma. Sei lá, a gente vai fazer um videogame, a caixa dele por fora é isso aqui, não tem nada dentro ainda, se você abrir. O controle é esse aqui, ó, muito bonito, vai ter controle de... vai tremer os botões de cima também, que isso eu acho excelente, inclusive. A gente consertou aqui o direcional digital, não é mais aquela bola ridícula, e é isso aí, pronto. E aí vai ter um Kinect bolado que tem uma câmera que é capaz de detectar seu batimento cardíaco. Bum! E golaço do Olímpia aqui agora, no Fluminense. Olha, e também que vai poder... eu acho que esse Kinect 2, vamos falar dele um pouquinho, ele é o primeiro passo pra extinguir o controle. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais organizada então. Entrando no último bloco aqui do programa, vamos falar aqui sobre como é, o que é o hardware novo do Xbox, o que a gente sabe, o que a gente tem certeza do novo Xbox. A arquitetura de PC, assim como o PlayStation 4 fez, foi pro caminho que todo mundo já devia ter ido. Uhum. É por isso que não 4, tem retrocompatibilidade, blá, etc. É igual o PlayStation 4, só que com a memória RAM, que é DDR3, e a do PlayStation 4 é GDDR5. Beleza. A diferença disso, não sei te dizer o quanto é melhor ou o quanto é pior, mas não é grande. A diferença é que um anda bonito e o outro elegante. Exato. E tem uma coisa também muito importante, é que vão ser os dois consoles mais poderosos da geração que vão ditar os gráficos do jogo. Então, isso vai ser... os jogos vão ser lançados sendo freados pelo mais fraquinho. Você vai falar, o PlayStation 3 roda Blu-ray. Porra, maneiro. Mas foda-se, cara, porque os jogos vão ser lançados pro Xbox também. Não adianta você ter um videogame que é muito mais porra louca que o outro, quando o outro vai rodar o mesmo jogo que você e o jogo que você vai estar jogando porra louca vai ser moldado pelo videogame um pouco mais fraco. É, os dois vão ter Blu-ray, né, como mídia ótica. Os dois vão ter Blu-ray como mídia ótica. O que eu acho válido, né, porque você não joga mais Final Fantasy 3 com 4 discos. Pois é. A diferença é que o PlayStation 4 vai ter Bluetooth, o Xbox parece que não. E eu acho que o hardware mais interessante a mais do Xbox é o Kinect 2, que parece que a parada ficou maneira, finalmente. E pode ser uma coisa interessante. Por que que eu acho que o Kinect é interessante? Eu acho que o ponto principal do Xbox One, além da questão do Media Center, é o Kinect. Por quê? Sinceramente, uma experiência hardcore de jogo mesmo, pra mim hoje tá no PC. Eu sou um caixista, mas eu jogo muito mais no PC hoje que no Xbox. O Xbox anda pegando poeira nos últimos 2 anos, porque o PC tá muito na frente. E o PC vai estar sempre na frente, e de agora em diante, dificilmente os consoles alcançam. E eu acho que... quilos, mas isso... Fanboy! A gente tem um outro episódio que discutiu isso. Eu tava no episódio do PlayStation 3 também. Não, a gente falou um episódio sobre PC, jogar no videogame no PC. Tudo bem, tem diferença, mas eu acho que é o seguinte, a grande coisa mais legal do console é te dar uma experiência que você não tenha no PC. Porque se você tem as duas experiências, eu prefiro jogar no PC, entendeu? 90% das vezes. Concordo. Agora, você tem uma parada como o Kinect, tipo assim, muda, abre muitas possibilidades de jogos diferentes, de experiências especiais para você jogar na sala, com os amigos. Irmão, tem Kinect no PC já, e daí... Olha só, mas eu vou te falar uma parada, esse negócio do Kinect no Xbox. O Kinect, ele vem junto no Xbox, é uma coisa só, cara. O novo Xbox. Eu tô achando que esse Kinect, moleque, vai ser o Big Brother, que nem no livro, 1984. E vão... A Microsoft vai me ver em casa, vai me ver comendo minha mulher, vai me ver tomando banho, vai me ver o que eu tô fazendo, o que eu tô comprando, o que eu tô jogando, vai ver o que eu tô ficando de pau duro assistindo. Moleque, eles vão virar e falar, eles vão traçar minha personalidade no Big Brother style, moleque. Imagina, cara, com essa câmera que segue... Bolagem de inimigo. Detectamos que você teve uma ereção, então... Exato. Como é, que passou a Megan Fox, seu pau não levantou, ela não é mais contratada pro próximo... Exatamente. É, vai ser esse filme, cara. Inclusive, desse lance aí de poder cobrar por tudo, eles vão cobrar por. Se a tua mãe for usar o teu Kinect, vai cobrar. Fazer. Tem que dar olha o terrorismo da oposição. Isso não tá. Não é. Não. Eles registraram a patente, mas não necessariamente. Não vai ter nada disso, não. Mas assim, eu acho que a grande lance do Kinect novo, e que eu acho que pra algumas coisas, pra um caso só, eu achava que o Move era melhor, que é o caso de jogo de tiro. Que aí você colocava o Move naquela porra daquele. Na metralhadora lá e apontava. Na verdade, foda-se. É legal. Mas o Kinect 2 já foda-se, né? Porque você pode, sei lá, apontar o dedinho com a sua arma, acabou. E aí você mexe o dedo e atira. Vai dar pra fazer. O que eu não vi eles integrando no Kinect, que seria muito legal, e eu acho que o Kinect 2 pode, quem sabe, atender isso, é você, por exemplo, comprar o jogo e o jogo vem com um prop, sei lá, uma arma, que o jogo detecta que você tá segurando aquela arma e ele representa isso de uma forma no jogo. Acho que vai rolar uma parada dessa assim. Eu acho que vai, e aí, cara, isso vai ser excelente. E por que eu acho que pode acabar controle? Pra alguns casos. Porque a partir do momento que você detecta os meus 10 dedos e você sabe o que eu tô fazendo com eles, porra, o controle tem 11 botões. Ah, mas isso é muito futuro ainda, cara. Ainda... Não acho tão futuro assim, não. Pra algumas coisas conceituais, assim como aquele, por exemplo, no começo do PlayStation 3 tinha aquele Locoroco que usava o Six Axis do... Pra algumas coisas conceituais menorzinhas assim, bonitinhas, etc. Vai ter gente começando a fazer isso. E isso é a grande parada. Pode ser que, concordo com você, não vai ser pra essa geração, não. Vai ser pra outras. Talvez nem pra próxima, né? Uhum. Se é que vai ter uma próxima, enfim. Mas, começa aí, não a acabar a obrigatoriedade de você ter uma coisa na sua mão, né? Que pra muita gente é essencial, mas pra outras pode não ser. Pros nossos filhos pode vir a não ser. Vai ver o filho do Joe Rod, vai começar a jogar videogame com Kinect, não vai nem saber o que é controle no futuro, entendeu? Esse tipo de coisa. É. Mas acho isso importante, acho isso válido. Acho que isso é a grande parada do Xbox, já desde agora, o 360, é o Kinect. É a grande contribuição deles pra videogame. Ai, meu pai é muito velho. Destruir Armagedon videogame. Não, ele vai mandar, ai, meu pai é muito velho, ele usava aquele negócio que ele usava aquela porcaria. Nossa. Na mão pra poder jogar. É, ele... Tá bom, no dia que eu tiver que suar pra jogar qualquer jogo, ficar levantando o sofá, vai ser uma merda. Não, você não vai suar, cara. Ficar mexendo o braço, batendo asa, que nem a galinha. Sei lá, cara. Eu sei lá, isso eu não consigo opinar ainda, porque eu acho que esse tipo de evolução pra tirar o controle da mão do jogador é uma coisa ainda pra um tempo que a gente não consegue medir daqui. Isso não acho que seja pra tirar, tá? Eu acho que é pra não precisar mais. Entendi. Para uma grande maioria, uma grande variedade de casos. Tô falando, sei lá, o Street Fighter V, o Guilty Gear Surge vai ser jogar na mão, que aí acho que jogo de luta acho que é uma parada que eu não consigo enxergar. Uhum. Luta, futebol. Mas pra algumas paradas, tipo jogo de tiro, já não, sei lá, pode ser que dê pra jogar igual aquele cara do vídeo que pega o filho, o bebê, e fica fazendo esse vídeo é bom. Acho que vai dar pra fazer coisas assim, entendeu? Uhum. Inclusive, se tiver opção, use seu filho bebê como controle, eu ia usar direto. Falei, eu tô com um ninja inimigo nessa de tá muito pra frente, acabar com o controle, e eu acho que tá muito longe até da gente usar qualquer outra jossa em jogo de tiro. Uhum. Eu acho que a gente não vai ter a pressão que a gente precisa num jogo de tiro, que já me irrita muito no arcade. Mas... Vou te falar que jogo de tiro ainda não inventaram nada tão bom quanto o bom e velho mouse. Eu assino embaixo. Inventaram aquele shooter de... pra eu colocar o Move do PlayStation 3, aquilo eu acho melhor que mouse. Moleque, vou te falar. Seja, se me derem... Olha só, vou te falar. Se me derem uma pistola uma pistola dessas de House of the Dead, essas porras, pra eu jogar, e me derem um mouse e falar, você pode jogar com esses dois? Eu preciso jogar com o mouse, que minha mira vai ser melhor no mouse que com a pistola, cara. Vai ser menos divertido, talvez. Vai ser menos divertido. Vocês sejam jogadores de FPS e eu seja praticante de paintball, né? Tem isso também. Agora, uma coisa que provavelmente vai ficar de fora, ou pelo menos no início, nos primeiros 2 anos dessa geração, e que pra mim é uma das coisas mais promissoras do mundo dos jogos, que é o VR, né? A gente tá vendo o Oculus Rift aí avassalando e o pessoal super animado com um negócio que ainda nem lançou comercialmente ainda. É. E uma das grandes promessas pra inovação do setor é o óculos de realidade virtual. E, cara, por enquanto, parece que é uma experiência que você só vai ter no PC. Uhum. Cara, isso pra mim é uma falha bem grande se a gente não incorporar. Oh, Voltando ao Kinect 2, pra mim a melhor parada dele é, são duas coisas: reconhecimento facial e reconhecimento avançado de voz. Pra agora, quê? Eu, a única forma que eu me vejo jogando um Kinect 2 numa parada, num uso real em jogo, não é que nem joguinho de dança, essas coisas, porque isso a gente já tem os New Kinect. Mas eu realmente acho que eu usaria num jogo tipo o novo XCOM, o XCOM em terceira pessoa lá, que você tem que jogar pensando em estratégia, você dá os comandos via voz, sabe? Eu acho que isso aumenta muito a imersão e eu realmente usaria. Tem, mas aí eu já acho também que você exclui muita gente que não fala inglês. Aí tem o Joel Santana vai falar inglês: "But the second time I have control the match." Aí o Xbox não vai entender porra nenhuma. Soldier, tudo errado. Não, mas isso se melhora com o tempo, é software. O reconhecimento de voz em português já tá muito bom em alguns softwares. Aquela nossa amiga que tá no Japão, a Vivi, o trabalho de projeto final dela foi nisso, e o projeto do pessoal lá no laboratório de processamento de sinais do FRJ é a nível de sotaques regionais brasileiros. Tecnologia então, que existe, eu concordo. O que eu não concordo é que vai chegar bem no Xbox ou no videogame ainda. Porque a gente mal tem dublagem nos jogos ainda. A gente tem poucos jogos bem dublados. Não tem, porque é um mercado que se mostrava ainda pouco exigente ou pouco promissor pra isso. Agora, os jogos da Sony e da Microsoft, o Gears of War Judgment foi dublado em português do Brasil no estúdio de dublagem decente. O Last of Us também, no estúdio de dublagem decente. O God of War Origins também. Se saísse vai ser um Halo novo esse ano, de 10 anos. Se dublarem, eu não duvido que vão dublar no estúdio decente, eu acho que vão dublar. Então, assim, pra gente o futuro parece promissor nesse sentido. E sendo sentido, não vejo porque não seria em questão de síntese de voz também, se for o caso. Em futuro de Kinect, uma parada que eu ainda quero ver acontecer é o Kinect ser tão bolado a ponto de mapear o meu rosto e botar na cara do personagem. E você jogar um Mass Effect ali e o seu Shepard ser você, assim. Peraí, cara. Porra, aí vai ser foda. Já existe. O Xbox, ele lançou antes do Kinect, ele tinha uma câmerazinha, uma webcam, que era Xbox Vision o nome. E o Rainbow Six 2, ou que era Vegas, você podia usar o personagem com a sua cara. Ele fotografava você e botava a sua cara no personagem. Mas ficava decente? Eu quero que ele modele na minha cara. Não, ele não vai modelar com profundidade, mas ele tirava uma foto da sua cara e botava na cara do personagem. É claro que as pessoas podiam usar agora suas bundas. Agora com a tecnologia vai ser. Agora com a tecnologia vai ser. Quer usar a bunda em vez da cara. Isso é engraçado. Brasileiro sempre pensa em merda, né? Não sei. Não, mas sei lá, cara. É que eu não... Essa parte mais técnica eu não manjo muito, né? Eu não sou muito manjão da parte técnica. Mas assim, cara, eu vejo que é tudo uma questão muito nova. O povo repudia o que é novo. Ele rejeita o que é novo. Ele tá acostumado com a coisa dele. Com aquela coisa lá todo dia, mesma coisa. Assim, controle vai ser eliminado? Eu acho que muito dificilmente a gente vai chegar num patamar que vai jogar sem joystick. Talvez uma coisa meio gamer, aquele filme gamer, que eu nem sei se é bom, né? Mas... Michael C. Hall e Jared Butler. Mais ou menos. Isso. Mas assim, eu não acredito que a gente vá jogar sem joystick num futuro tão próximo assim. Kinect ainda vai ser pra uma experiência a mais nos jogos. Agora vai ser mais fácil de ter mais jogos com Kinect, porque ele já tá integrado no console, né? Não é um periférico, então as pessoas odeiam o Kinect, ele tem muito ódio nele. Tem muita gente que odeia o Kinect, tem muita gente com medo disso, que todo jogo vai ter que usar o Kinect. Porque é mimizento. Porque a maioria é mimizento, porque tem joguinho de dança, os caras estavam... Gente, os jogos de dança pro Kinect foi beta teste, cara. Foi pra eles testar o aparelho. Eles testaram com o público consumidor e tirou uma grana em cima ainda. Sei lá, não tô falando a galera que tá aqui conversando, a gente tá tendo uma discussão bem saudável. Mas eu acho que o gamer em geral, ele é muito burro, cara. Porque eles não... É uma coisa tão óbvia, sabe? Mostrar isso, ó. Eles estão testando. E os caras não ficam reclamando, ficam falando uma coisa. Cara, é óbvio. Eles estão testando o negócio. Eles estão... Ah, mas tem jogo de dança. Foda-se, é pra essa geração. Vamos ver pra próxima. Não vê o Ghost Recon Future Soldier? Sei lá como é que faz essa porra. Meu inglês também é ruim. Ele tem um negócio que é puro cosmético. Que é você no Kinect abrir e você ir pegando meio Minority Report. Você pegando as partes da arma e customizando a sua arma. Tá, é cosmético, vai melhorar a jogabilidade? Não vai, mas é uma coisa a mais, uma coisinha rápida. Rola um trauma de quem tem um Wii. Tu tem um Nintendo Wii? Quem tem um Wii viu os jogos cada vez mais sendo forçados e você via claramente, assim, aparecia escrito na tela gigante na sua cara, pulando em neon: forçação de barra. quando você tinha que fazer um movimento pra dar uma porrada num jogo. Era tipo, tinha jogo que você ficava só desmunhecando o tempo todo pra bater, cara. Saía com tendinite jogando o jogo. Pra quê? Não precisava de movimento naquele jogo, mas tinha que ter movimento, porque eles estavam querendo vender a ideia do Wii, o movimento. Ué, mas quem tá indo pela contramão? A empresa que desenvolveu o aparelho. Ó, isso aqui é um aparelho de controle de movimento. Uhum. Ou o cara que vai lançar um jogo pra empresa que tem controle de movimento, vai lançar um jogo sem controle de movimento. Quem tá indo pela contramão, meu amigo? É a empresa que criou o hardware. Ó, isso aqui é controle de movimento, tá? Ó, a base do meu console é o controle de movimento. Ó. Ou o cara que vai pegar e vai fazer um jogo sem controle de movimento. Você vai falar uma parada mamiluda, hein? Vou falar que um dos melhores jogos do Wii foi a Nintendo que fez e não tem sensor de movimento, que é Smash Brothers. Então, só que aí que tá. É uma o jogo é um jogo mais pra luta, mais voltado pra luta, entendeu? Entendi que você, onde você quer chegar. Mas eu também entendi o que você quis dizer também. É importante pra não parecer... Então nós somos amigos aí, né? Me dá um abraço. Pô, já tava metendo a faca nos dois aqui. Já tava passando veneno na minha kunai aqui. Você sempre fala que eu sou muito caixista, mas se você desconsiderar o controle digital, a cruzeta, o controle do Xbox é muito melhor que o PlayStation 3. Então pronto, você já se provou errado, tirando a cruzeta. É. É muito não, mas tirando isso, cara, a posição dos analógicos, a qualidade dos analógicos, não, você compra os convexos. A posição dos analógicos o botão ser convexo é um lixo. Que isso, cara? Lixo, não, seu dedo não escorrega, cara. Olha que só, isso? Eu concordo... O dedo também não escorrega no PlayStation, não. Eu concordo com o Solid que a posição do analógico tá errada no controle do Sony. No controle da Sony. Tanto é que você pega o 3DS, cara. O 3DS, ele mudou a posição ali, botou analógico onde tem que estar, que é onde tá o do Xbox, cara. Isso eu tenho que admitir. Agora, o digital do Xbox é vomitante. É um nojo. É um dedo. Mas consertaram pro One agora, tá? O gatilho do Xbox também era melhor. É, esse negócio do gatilho, até concordo com quem reclama do L2 e do R2, mas eu nunca tive problema, não. Eu acho tranquilo. Eu odeio gatilho. Mas acho a reclamação válida. Eu odeio gatilho em qualquer controle. Pra mim, o melhor controle é do PS2, que não tem gatilho. DualShock 2? É. Tá. Ou o gatilho do 64, né? O gatilho do 64. O melhor de todos, o Z. Mas assim, eu acho esse negócio do analógico, eles não estarem do lado do outro, realmente, não. Pra mim não rola. Botão convexo pra jogo de luta, também acho ruim. Não gosto. Não. O analógico digital do 360, os primeiros modelos, que depois eles melhoraram pra luta, é um cocôzão. Mas qual também ainda é muito ruim. Não tá não, cara. Aquilo não dá. Não, tem que usar... em detrimento ao anterior, uhum, é muito melhor. Entendi. Palavra bonita, hein? Obrigado. Eu uso ela bastante no serviço. O controle digital era uma merda, eles consertaram. Eu gosto mais dos gatilhos, eu gosto do analógico convexo na posição que tá. Eu acho que eles acertaram, melhoraram o controle. Um dos grandes problemas do anterior era que você volta e meia esbarrava no botão do meio, né, no botão Xbox. Eles reorganizaram isso. Pô, cara, não, assim... Nunca esbarrei, cara. Não, mas assim, eu tô... quando você entrega o controle na mão de alguém que não conhece, ele vai mandar um Hadouco, sabe qual é? Ele, pum, mete o dedão. Aí o cara tem que estar muito bêbado jogando, moleque. É, eu tô usando o controle de Xbox há algum tempo já, porque eu peguei um Xbox prestado do Boss, jogando Gears of War, etc. Não tô ligando pra esse já há muito tempo, e o FIFA 13 aqui, eu comprei um adaptador. Olha o vira-casaca aí, Black. Olha o vira-casaca aí. Isso, vou virar casaca pra usar um negócio que usa pilha em 2013. Óbvio, não, isso é foda. Mas agora não, tem bateria. É, pois é, né? Acho que alguém lá dentro viu que a Sony vocês fabrica pilha ou bateria? O que vocês preferem? Isso que eu prefiro bateria, né? Pô, tá sacanagem, bateria, cara. Não, cara, a bateria é muito mais caro. A vida útil dela um dia acaba. A pilha, você compra uma pilha recarregável e você usa a pilha. Não, eu tenho um controle do PlayStation 3 que ele tem desde 2006, brother. A vida útil dele, eu carrego ele um dia, dura dias jogando. A vida útil dele é sinistra. Não tem problema de DualShock e acabar a bateria, não, cara. O único problema que eu tenho, que eu já falei isso uma vez pra um amigo meu, que é questão de câmera digital, é você ter aquela bateria proprietária da câmera. Isso eu acho uma merda, porque eu prefiro pilha na câmera, porque você tá numa viagem, você tá na rua, acabou a bateria, você compra uma outra pilha, bota lá e usa a sua câmera. Agora o controle, acabou a bateria do controle, você vai pegar o cabo e vai ligar no seu videogame. Poft! E vai jogar no cabo. É isso que você vai fazer. Mas, cara, o controle do Xbox 360, você pode comprar o kit de bateria ou você pode usar pilha. Você tem as duas opções. Você pode comprar o kit de bateria vendido separadamente. É, Ah, mas o... Por exemplo, o PlayStation 3, ele vem... É a bateria, mas ele vem o cabo também, Cícero? Vem, né? Tem cabo. É o cabo mais genérico que tem. É USB pra... É micro USB. Não, micro não. É mini pra USB. É mini USB? É. É aquele... Não é o de todo celular, não. Enfim, não importa. Tá, o cabo da Sony é uma merda, de fato. Aquele cabo é muito escroto. Só a Sony que usa. Mas a questão é o seguinte, cara. É meio uma parada meio estúpida. Eu tenho que ficar botando pilha. Deixa o controle pesado. O controle fica pesado, cara. Ah, mas tem que ter peso, né? De qualquer maneira, que a pilha ou a bateria, o peso não vai mudar muito. Não. Peraí. Vai comparar o peso de duas pilhas AA com o peso de uma bateria de lítio, que é um... É ridículo. Lítio nem tanto, mas lipo com certeza seria muito mais leve. Tudo bem. Ah, beleza. Tudo bem. Eu entendo. Pilha eu entendo. Você é muito caixista, cara. Eu não sei que você não é tão caixista assim, cara. Não, cara. Eu acho que não é um problema. Depende da cruzinha aí. A cruzinha é boa zona nessa rodelinha aqui, né? Pra jogo de luta. Não, mas assim, babaquice à parte, acho que o controle agora tá muito bom. A coisa dos analógicos é opinião pessoal minha. Não incomoda aqui, não. Mas uma questão que eu tô acostumado com ele ali, porque eu jogo PlayStation desde 98. Então, foda-se. Mas, na verdade, não faz diferença nenhuma. Tô jogando FIFA aqui, Gears of War, e não morri por causa disso. Ergonomicamente falando, o controle do Xbox, ele é melhor. Eu acho a mesma coisa também. Eu seguro ele é mais confortável de jogar. Mas eu não sei se é uma coisa minha por jogar no controle do PlayStation há tantos anos, que quando eu jogo por muito tempo, eu já não me canso do PlayStation. Comigo tá acontecendo o contrário. E no do Microsoft eu me canso um pouco. Se eu fico muito tempo jogando, por esse analógico tá no lugar que eu acho que não deve, meu dedão começa a doer. Aquele no PlayStation não dói só nunca. Sua musculatura já é sua distância. É um fato. Inclusive, eu tenho um calo no dedão direito, de botão de videogame, desde que eu tenho 2 anos de idade. Eu fiquei 6 anos sem videogame e o calo tá lá, assim. É a musculatura de videogame. Na mão direita, do botão. Claro, não é punheta, não. Caraca, se tiver calo, você faz com sutilidade, não é problema meu, cara. Não, mas só, se tiver calo no dedo por causa de punheta, o cara tá inovando muito ali, fazendo as... Com sorte é punheta, né, cara? Exatamente. Jogos, né? Anunciaram os jogos, não falou, né? Anunciaram os jogos aí. Jogos originais, né? Jogos exclusivos originais pra ele, acho interessante. Acho legal ter isso. Muito mais jogo do que falaram na conferência da Sony, né? Eles chegaram e mostraram o jogo. Falaram, olha só, vai ter isso aqui, tem bastante jogo. Metade dos que eles falaram vai ter pro PlayStation F. São os da EA. Jogos da EA, jogos da Activision, aquele da... E que eles estão querendo entrar com muito mais jogos exclusivos. A única coisa que eles falaram de exclusivo mesmo é a Forza, né? Ali é... Não, eles falaram que vão ter 15 no primeiro que ano. Forza. O Forza tá, mano, se aquilo for gráfico em game... Pois é, né? Isso aqui é uma coisa que me assusta. Olha o que o Solid falou. A Microsoft tá querendo entrar com 15 jogos exclusivos. A Sony não tem 15 jogos exclusivos hoje e a Microsoft não tem 15 jogos exclusivos. 15 títulos. Durante um ano vão ter 15 jogos exclusivos. Isso pica, moleque. A não ser que seja... Mas aí Forza é um, aí Halo é outro, aí você vai indo, entendeu? Gears of War 3. Também os caras Alan Wake novo 4. Aquele Fable 5. Aí é um jogo de Xbox Live Arcade. Conta, saca? Se entrar esse negócio de Xbox Live Arcade, eu vou ficar puto. Porra, sei lá, cara. Esse cara falou que não vai entrar, porra. Castle Crash foi exclusivo. 7 foi exclusivo. 7 ou 8 serão franquias novas. Sendo que 8 IPs novas. Isso é interessante. E tem jogo que não vai sair do primeiro título também. Mas eu tenho maior medo disso, assim, como na hora de escolher o meu videogame, porque eu tenho duas coisas que eu levo em consideração quando eu vou escolher um videogame. Primeiro, a maioria dos meus amigos que tem, porque eu vou ser meio maior com as outras, porque você tem muitas vantagens em ser maior. Não, mas isso não é maior com as outras. Isso é uma parada razoável, assim. É o cara que vai ter o controle, é o cara que vai ter os jogos, você vai poder jogar os jogos, etc. Vai poder jogar com você online, etc. É muito importante isso. E outra coisa são os exclusivos. São jogos que eu quero jogar que eu vou jogar. Vão ter os jogos, vão ter pros dois. Aí foda-se qual escolher. Agora, qual é o jogo exclusivo que eu vou querer jogar? Vai ser Halo ou vai ser Heavy Rain, porra. Hoje, pra mim, se eu tivesse que comprar um ou outro, eu ia ter do lado, eu gosto muito de Uncharted, eu gosto muito de God of War, e eu quero porque quero jogar essa porra desse Last of Us. E do outro lado tem Gears of War, só que eu acho bom pra caralho. Alan Wake é bom. Alan Wake tem pra PC, pode comprar. Ainda tá no Humble Bando aí, Humble, foda-se, paga um... Humble Bando, tá no Humble Bando aí, acabei de comprar Alan Wake, tem pra PC, então, se tem pra PC, morreu a coisa do, é exclusivo, que... É, não, pra PC é uma plataforma. Saiu pra PC. É plataforma, é. O Gears of War 1 também não é exclusivo de... É, pra PC. Não é. Tem pra PC? É. Até Halo tem. Eu tirei o Gears of War 1 PC. Com o... Acho que o primeiro Halo tem o... É PC, né? Se não me engano. Ah, também Halo 1 também é exclusivo. O primeiro Halo eu vi no, na casa do Solid. E antes de eu entrar pra faculdade, não foi? É, não. E Halo... Primeiro Halo, não. Eu nunca tive primeiro Halo. Eu vi você jogando um jogo muito parecido com Halo na tua casa, um dia quando eu tava acordando bêbado na tua era casa. Era no PC, olha, então. Porque eu nunca tive Xbox One. Não, no PC, por favor. Ah, tá. No PC eu devo ter jogado. É, foi o Halo. É, é isso. Que, aliás, é um jogo... Ah, não. Acabou. Valeu! Caio, eu quero que você fale 7 coisas sobre o Xbox agora. Enumere. Porra, cara, tá bom, vamos lá. O Sony vai ter aquele lance do save state a qualquer momento e eu queria entender melhor como é que vai funcionar, né? Que você pode ligar e depois vai voltar ao mesmo tempo. E eu achei isso muito irado porque funciona tipo um save state, mas ao mesmo tempo SD. Não é tipo emulador. É mais um pause boladaço, né? Uhum. Tá, esse foi um. Esse negócio de save state é muito parecido com um negócio que o DS tem pra alguns jogos, que eu acho legal. PlayStation tinha pra Final Fantasy, aqueles que remakes... Não, então, Final Fantasy 4. Final Fantasy 4 é um negócio que, tipo, você salva o jogo e desliga. É. E quando você liga, ele load e apaga o save que tu salvou. Exatamente. Porque, tipo, mas acho que agora o do Xbox vai ser tipo um HD SSD. Entendi. Vai ser tipo um Solid State. Tá tudo de memória e foda-se. Entendi. Outra parada era o lance de ter agora achievement televisivo, né? Cara, televisivo é o bunda lelê máximo pra mim, moleque. É puta que pariu. Não, já existe, cara. No Get Glue. No Get Glue tem que... Domingo de noite tem a galera, tô no Get Glue com Game of Thrones. Já tá rolando essa porra, daqui a pouco vai ter achievement de ir no banheiro e mijar, cara. Não, mas o bunda lelê é o seguinte, onde que a Microsoft tá querendo fazer, entrar aí no ramo? As pessoas já têm os seus achievements ali na conta dela, na live. E elas gostam dos achievements dela, tem lá o tamanho do piru dela, etc. Aí, ela assiste na televisão da sala com a mãe dela, o Game of Thrones, na HBO. Mas aí, ela vai deixar de ganhar um achievement na conta do... Da live, moleque. Então, mãe, fica vendo se tem aí, ou então vamos lá no meu quarto, moleque. Isso é por causa dessa porra, dessa buzzword munda gamification. Ah, não, olha não, só. Não comece. No futuro eu te chamo aqui de novo e a gente fala disso. A minha opinião, você gosta, eu acho uma imundice. Na verdade, eu acho assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É um conceito muito bom, muito mal aplicado em 90% das vezes. Isso. Mas exato. Você faz uma parada maneira. Mas assim, quando virou buzzword, e a buzzword é imunda. É imunda essa porra de gamification. Concordo. E é culpa daquela vagabunda que escreveu aquele livro lá, o Reality's Broke. Vagabunda! Próximo! Caralho, ele tá falando top. Mal da Jane McGonigal, cara. Próximo! Multitask com TV, pra mim só vai servir pra uma coisa que eu pensei nisso, eu falei, caralho, eu sou um gênio. Não, eu sou um gênio em dois momentos, depois eu falo outro. Falou depois assim, e eu ainda sou modesto. Multitask com TV, cara, só vai servir pra uma coisa. Grind. Eu vou ficar tentando xixi. Quer dizer, eu parei pra entender, mas é tipo, eu vou chegar no sei lá, no meu jogo de RPG. Final Fantasy XVI, porra. Ficar apertando xixi pra matar os bichos, levelando, vendo no Game of Thrones. Você vai grindar no Picture in Picture e vai ver a Salve Jorge enquanto isso. Cara, exato, porra. Ai, que medo, fiquei arrepiado agora, porque eu lembrei da minha época de World of Warcraft. Eu jogava o WoW com a televisão ligada, assistindo televisão, cara. Eu assisti filmes no canal, jogando. Mal. E eu vi o filme inteiro enquanto eu jogava, enquanto eu levelava, enquanto eu fazia quest. Enquanto eu matava bicho. É assim, isso que o Caio falou é a minha realidade de jogador de Final Fantasy Tactics há uns 5 anos já, que jogo no PSP agora. Então fico lá, XXX, ataque, magia, pela televisão. Assim. Próximo. Porra. Quarto toco. Calma aí, deixa eu dar uma estaba bolada aqui. Ele é preto. É o quê? Ele é preto. Kinect 2. O Solid indo pra prisão agora. Não, eu tô falando, porra. Preto. Preto é cor. O tópico de agora é uma parada que eu não vi quase ninguém comentando, mas eu li um artigo de um dev falando e eu falei, caralho, então essa parada tem muito potencial, que é o lance da imensa fazenda de servidores do Xbox lá, de computação em nuvem que eles vão fazer. Eu falei assim, quando o cara anunciou isso, eu falei, ah, legal, grande merda, põe tudo no S3 da Amazon e dá no mesmo. Ué, mas não é uma parada tipo o que a Sony anunciou, o PlayStation, de cloud computing deles, que eles compraram até aquela empresa Boladex lá, de de jogos. Da Buzzword, né? Nuvem. Não. Isso... Não. Rapidinho, desculpa. Eu. Buzzword mais escrota que nuvem é cloud computing, né? Então, é. A Buzzword é essa. É claro, não é a Buzzword, é um buzz conceito. Aham. Tudo é nuvem. Primeiro terremoto que tiver aí, foge todo mundo. Então, por isso que eu falei grandes merda, porque pra mim era só um uso inadequado de uma Buzzword, mas... É. Quer dizer, se é Buzzword, eu uso sempre inadequado, mas enfim. É, quando o dev lá falou que eles vão poder usar isso pra fazer processamento de informações e dados super pesados, que não sejam sensíveis à latência, sacou? Uhum. Então tu tá jogando um jogo e o jogo precisa fazer um processamento, sei lá, absurdo, ele vai ficar jogando, mais um motivo pra estar online sempre, ele vai ficar jogando isso lá pra fazenda de servidores da Microsoft pra já te retornar o dado pronto, sabe, processado. Será que já... sobrecarregar o teu processador do Xbox. Isso é legal, isso pode ser legal, mas isso tem várias coisas nesse aspecto que podiam ter sido usadas, conceitos desse aspecto, né, por exemplo, pré-loading de uma sala. Tem muito jogo que ainda tem loading, porque não faz uns pré-loadings de uma sala. Exato, pode tacar futuro. Tudo pra nuvem e a gente não ter loading. Porra, ia ser foda. Mas é discutível. Porque o jogo ainda tem tudo no disco ali, enquanto você tá numa sala matando os bichos, o jogo pode fazer um loading da próxima sala, e às vezes ele não faz, entendeu? Mas ele tem, tipo, zipado no HD, sacou? Entendi. O que ele vai fazer lá é dissipar tudo pra você já te mandar mastigado. Entendi. Porque o lance que tá lá não é um HD, são 1 milhão de processadores. Uhum. Quer dizer, foi isso que o cara falou aí. Tá falando que vai, se você mandar o dado pra internet, vai processar muito mais rápido e baixar, vai processar muito mais rápido que se você processasse no seu próprio videogame. Exato. Na teoria, funciona lindo. Uhum. E aí justificaria, na minha leiguice sobre o assunto, eu acho que justificaria a questão do Always Online, assim. Entendi. Pra poder diminuir esse tempo, entendeu? E esse Always Online come quem não tem internet, né? Eu vou jogar videogame na casa da minha avó, não posso. Minha avó. Então, mas não vai ser Always Online. Isso aí eles já falaram que não vai ser o tempo. Entendi. Por isso a avó mora na sua casa. É, agora. Mas quando eu era criança, eu levava videogame direto. Minha avó é foda, cara. Minha avó é irada. Minha avó comprou um Master System porque eu ia pra lá toda hora. E ela... Tá certo. E ela aprendeu a jogar Alex Kidd, moleque. Porra! Olha, é a avó. Que legal. Japonesa, ó, tua avó. Vamos fazer um videocast com ela aí. Com certeza. Não, agora ela tá maluca. Ela fala muito merda. Vamos lá, próximo. Ela tá uma peruca. Tá irada ela. Exato, próximo. Então, só mais dois. É, o penúltimo. Eu vi uma notícia que as pré-vendas do Xbox One bateram recorde na Blockbuster. E eu falei, porra, então esse mimimi que tá rolando na internet, que PS4 é muito melhor do que o Xbox One, é só pros gamers hardcore, porque funcionou muito bem, então, a conferência deles pra galera mais casual. O último é a parada que eu me achei um gênio quando eu pensei, que é, vocês sacaram por que o nome é Xbox One? Porque ele é o escolhido. Ele é the one aparelho que você precisa. Alguém mais? Eu não sei. Eu acho pra que... Pra ser eu... X1. Vem bater X1. Quando você falar, pô, vamos tirar um X1, você vai estar falando do Xbox One. Só no Xbox, né? Só no Xbox. Eu pensei mais ou menos nisso também. X1, cara, não consigo pensar em outro motivo, assim. Fala logo. Achei que eu tava tentando falar, porra. Então, eu me achei um gênio quando eu percebi isso. Que nem quando eu percebi o que é o NAOT ou não. Aham. É quando você percebeu que a Pops era a Dona Florinda também, né? Caralho. Então, One, porque não é de primeiro, né? Pra confundir com o primeiro Xbox que eles lançaram. É de um inteiro, de o completo. O escolhido. É o One. Por causa do Xbox, do console, por causa do Kinect, de tudo tá junto ali em um só. Entendi. All in One. All in One, exato. O lance é o All in One. É tudo que você quer em um. Tudo ponto, num só. Exato. E tudo que você quer ser. Tanto no central de entretenimento. Entendi. Mas isso aí, sabe que se fosse nos anos 90, né? E nós aqui com 10, 11, 12 anos, fôssemos pedir pro papai comprar, papai e mamãe, né? Papai e mamãe, compra um jogo pra mim, papai e mamãe. Papai e mamãe vai na casa de vídeo, aí vê lá, PlayStation 4, Xbox 1. Muito bom. Se é o mesmo preço, vou levar o que é 4. Puta que pariu. Ok. Mas os anos 2000 Xbox 1000, saca? Pois é. Não que agora não tenha tiro com 360 e os 3. Mas porra, um é 3, o outro é 360. Nossa, com essa a gente fica por aqui. Yes! Podcast, eu gosto de jogos. Então, fale de você que tem o X, que a Xuxa marcou um X no seu coração. Gostaria de perguntar, qual é a sua conclusão que você chega depois de assistir essas conferências das empresas? Olha, olhando as duas conferências, eu acho que elas são complementares. Acho que muita coisa que a da Microsoft acertou, a da Sony errou e vice-versa. Assim, a conferência da Sony, ela deu muito mais atenção aos jogos, né? Então ela atendeu muito melhor a base dos jogadores, dos fãs que acompanham. Já a do Xbox, ela atendeu, digamos assim, ao público maior. Ela teve a ideia de falar sobre mídia, não sei o que e tudo mais. Então são complementares. É claro que tem jogos no Xbox, é claro que também vai ter essas porra toda de mídia no PlayStation. Agora, sim, o que eu achei interessante é, a apresentação da Sony, ela tinha mais conteúdo, propriamente dito. A apresentação do Xbox, ele foi mais bem orquestrado, como uma apresentação, entendeu? Como uma festa da coisa. Então, sei lá, eu sei dizer uma coisa que tava muito estranha do PlayStation 3, ela foi mal coordenada, ela foi mal dirigida. Já do Xbox, não, ela foi muito bem dirigida, foi mais bem amarradinha, mas tinha menos informação. Agora, uma mostrou o videogame, outra não mostrou, o Xbox não falou o preço, não falou também exatamente quando é que vem, então deixou alguns pontos muito desejar. Mostrou muito pouco Sony jogo também. Falou, o Sony não falou preço. É, os dois deixaram isso a desejar. Tá na hora de falar. Não é hora de falar também mesmo, né? Não, eu acho que é hora. Eu acho que é hora. Nunca é tarde. Ajudar, né? Nunca é cedo pra falar o preço. Ó, vou cagar aqui, hein? Vou abrir minha bola de cristal e vou falar que eu acho que vai ser $500. Abaixo de $500. Eu acho que vai ser 399 o modelo padrão, e se alguém tiver modelo perfumado, aí vai ser 499. Abaixo de Eu acho que o preço vai ser 499 o lançamento premium. É, eu sei que a Sony disse que o PS4 vai sair mais barato pra fabricar do que o PS3, né? É muito provável, né? Não vai ser aquele processador maluco. Eu não lembro quanto foi o 3 mesmo, então. O 3 foi caro pra caro, foi $600. $600, né? Tá certo. Então, beleza. Aí, $500. $600? Ah, tipo, 7 anos. 7 anos, é dinheiro pra caralho. Muita grana. Eu comprei o Wii na mesma época por $250. Na época eu fiquei muito mais feliz com o Wii, hoje em dia não. O último Wii, né? Pois é, tem isso também. Bom, agora é na hora de preço. Gostaria de pedir, Yo Godot, você sabe qual é o e-mail de contato que nossos ouvintes podem mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias? É o Eu Gosto de Jogos, eu não sei inventar você, @baixopedisogo.com. Muito bom. E você, Joe Rod, sabe as outras mídias onde pode encontrar? Sabe a nossa página no Facebook? Qual é o endereço? facebook.com/baixofrentesoco. Nosso Twitter? @baixofrentesoco. Nosso Twitch? Twitch TV, peraí, pt.twitch.tv/baixofrentesoco. Cai lá, twitch.tv/baixofrentesoco. Completista, cara. pt.br.twitch.tv. É que eu só clico nos links quando vocês falam. Tá certo. No Twitch nós temos de vez em quando o Solid lá, que começou a fazer todo dia, agora vem só de convidado especial, aparece lá um dia. Oi, cheguei, meninas! Vamos lá, quando é que você vai aparecer de novo? Diz um dia, diz uma data, que todo mundo que ouve, escuta você, vai vir correndo, moleque, pra ver você jogar. Diz aí, eu quero uma data. Eu? Pode, tipo assim, amanhã. Pô, mas pera aí, hoje é sexta, né? Hoje é dia 31 de maio. Então vamos fazer o seguinte. Pô, não tem como trancar. Anunciaremos no Facebook. Não, né? Eu queria sexta às 10, mas eu não sei. Pô, se tá sexta-feira? Lá. Tá muito nerd mesmo, hein? Ah, tá namorando, né? Ah, então tá certo. Não, beleza. É verdade. Vai lápis, né? E lápis aí, bora sair agora. Partiu? Ah, bora pra Casa da Matriz, 11h18 da noite, de quarta-feira. É hora que se chega. Hoje é sexta, brother. Hoje é sexta, cara. Hoje é sexta. Porra, esqueci. Então não. tô na minha namorada, namorando. Mas, tô pra começar aí. Segundas-feiras. O Brooks pediu pra avisar. O Brooks pediu pra avisar que você era muito mais legal e saía muito mais com a galera antes de você namorar sua namorada bonitinha. É verdade, eu saía muito mais com a galera antes de namorar. Esse é o problema de se namorar uma namorada bonita, né? Posso? Deixa eu só falar uma coisa pra quem fala isso, que os amigos largam. Lide com isso. Arrume uma namorada. Arruma a namorada. Ou então, assim, quando da próxima vez que eu falar pro pessoal, venham aqui em casa, né? Não coloquem logo na mensagem seguinte: ah, não, vamos na Bukowski. Fia no cu, Bukowski, porra. Ah, leva um tiro nesse cu, filha da puta. Vai embora do América. Então diga abraço, Lapso. Vai lá. Ah, um abraço, Lapso. E Final Fantasy Tactics 1.3 aí, em breve. Faça o seu jabá, Iogo. Iogo. Vai no Iogo, pede o iogurte da Iogo e toma. É saudável. Foi mal, tava no mute. www.estoujogando.com.br, que é quando você não tá ouvindo Baixo Frente Soco, você vai lá pra falar sobre jogos e diversão. Exatamente. Não, E você pode... Você pode marcar tudo que você tá jogando, moleque. É tipo uma outra de meio de forma online de coleção. E você sair o que você jogou, o que você tá jogando, o que você quer jogar. E você fica viciado naquela porra, hein, moleque. Meu irmão. E seu pênis virtual lá é muito maior. Porque ele soma todos os outros. Já tem Atari? Não tinha Atari, hein? Não tinha Atari. Eu reclamei isso com vocês. Já tem Atari, tá cadastrando agora os jogos. Atari? Ah, agora sim. Agora sim. E só porque a gente chamou o Caio do Estou Jogando aqui, o Fred lá nos comentários vai colocar 200 links do Alvanista essa semana. pra manter a neutralidade aqui do... Tem que ter neutralidade, tem que ter neutralidade. Mas é muito bom. Inclusive, o último jabá, ontem, né, quinta-feira, saiu lá no Phoenix Down o site Quest 31. O Márcio tá nesse também, eu, Diogo... Não, Diogo não. Diego e o Alex F. Tomb Raider, o novo. Tá, é isso aí. Tomb Raider? Tomb Raider. Tomb Raider, mano, é isso aí. Acessem a coluna Gamix do Phoenix Down, que é magistralmente conduzida pelo Joe Rod, que é a coluna que relaciona games e quadrinhos. Então, há pouco tempo, por exemplo, ele fez lá um apanhado sobre a grande saga dos quadrinhos que já foi e vai ser, tá sendo, pela Art Comics, Mega Man, Sonic, Sonic Mega Man, que tá realmente bem bacana. Eu só li a primeira edição, mas a minha filha número 2 tá lendo e diz que tá muito bom. E com isso, eu mando um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. E o Joe vira e mexe, tá lá no Drink and Play do Marcinho, cachaceiro, e aquele bando de cachaceiro cachacento lá. Inclusive, a menos de algum acidente de percurso, semana que vem, Ninja Inimigo estará lá falando de desenhos animados que gostaríamos de jogar. Eu também deveria estar, mas eu vou no Jogo do Brasil e vacilei. Então, Ninja Inimigo, participe lá, porque agora eu já falei. Tá certo, tá certo. Mas eu acho que eu vou cortar, porque não rola de ficar spoilando o tema do podcast dos outros, e né, cara? E é verdade. O Márcio já falou no podcast, vocês vão participar. Então tá spoilado, foda-se. Mas falou o tema? Não falou o tema. Falou. O tempo tá bom. Viu? Aí, porra, o Márcio é muito melhor que todo mundo, cara. Não tem... Ele grava com o Phoenix Down, o negócio vai sair 2 meses depois, ele já tá... Ah, ótimo podcast gravado sobre não sei o que, tá quanto aqui, gravei pro plano, e chegando. Ah, não, puta que pariu, aí é foda, velho.